Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrincast. Voltamos, 2015, passamos aí nossas férias de ano novo, Natal, né, descansando um pouquinho, recarregando as energias, afinal, 2014 foi cheio de coisas, e nós já começamos com um tema, assim, super pra cima, super natalino, né, nós vamos falar da obra de Mark Silvestre, né, e Garth Ennis, criadores desse personagem nos anos 90, né, saiu pela Top Cow, The Darkness, né, a escuridão, o Jack Estacado, o personagem preferido da Nikita entre todos os personagens que existem, né, porque afinal a Nikita é a fã número um do Darkness no hemisfério ocidental e provavelmente na galáxia também, né, Nikita? Não sou a única não, hein? Ah, mas é a maior. Mas é a maior. Acho que com certeza é a maior. Há controvérsias, é. Afinal, a Nikita tem uma tatuagem do Darkness, né? Isso já demonstra que é uma fanzaça, né? É, talvez aqui no Brasil, quem sabe, possa até ser a... não sei a maior, mas com certeza uma das, né? É, e uma senhora tatuagem. Dá a impressão que o Darkness vai sair das costas dela e atacar alguém. o que faria muito sentido, né, com o personagem. Mas aqui conosco também, nosso amigo de longa data da quadrinho, você tá, ouviu a voz dele aí, o nosso pacifista que escrevia Justiça, né? Uma coisa completamente contraditória, mas a gente gosta dele mesmo assim, o Henrique JB. Aí, pessoal, tudo bem? Olha, tô com todas as luzes de casa acesas no momento, tá? É, mas com certeza alguma coisa tá fazendo sombra aí, né? Porque... cara, debaixo da cama já era. O seu computador está fazendo sombra em algum lugar, pelo visto, então já tem um Dark Ring ali te olhando. Pense nisso enquanto você estiver ouvindo esse podcast, viu, ouvinte? Antes de falar de Darkness, a gente tem que cumprir a nossa meta de começo de ano, né? Não é promessa de ano novo, a gente já está fazendo isso há algum tempo, mas já vamos passar para a nossa leitura de e-mails e já voltamos. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Olá, ouvintes, estamos aqui de novo para a nossa leitura de e-mails e comentários, a sua parte preferida do podcast, né? Só que não, normalmente vocês gostam mais do assunto principal, né? Porque quem vai comentar a leitura de comentários, né? Nós estamos aqui de novo para a leitura de e-mails, eu, Luiz Garavero, com a amiga Nikita. Fala, galera, Nikita e a Sara. É, a Sara aí já tá participando de um podcast, né? Entretenidamente, mas tá valendo, né? O Léo já entrou com pedido de pagamento de salário pra criança também, né? Embora isso seja meio trabalho infantil, não sei, né? Ah, mas isso é importante, pagar um salário é válido. Tá estagiando, né? Vamos... É muita fralda. O podcast é de Darkness, né? Como a gente já falou lá no comecinho, mas a gente vai ler os comentários de um outro ser das trevas, né? Na verdade, um cavaleiro das trevas, né? Que foi o Quadrincast 80, que a gente falou da fase do Grant Morrison escrevendo o Batman, né? Os encadenados Batman e Filho, a Luva Negra, Descansa em Paz, que a gente teve alguns comentários aí bacanas, e como a gente prometeu, quando vocês comentam bastante, a gente abre um espaço pra fazer uma leitura aí, de dar um feedback do seu feedback, né? Olha que coisa mais Morrison, né? Dar o feedback do feedback. Mas antes disso tudo, a gente tem que falar, né? Pra quem acompanhou aí em dezembro, né? A gente falou do Batman, principalmente por causa da iniciativa Batman, né? Onde vários podcasts e quadrinhos se uniram pra celebrar os 75 anos do Morcegão. E a gente também, além do nosso podcast, a gente também lançou uma nova camiseta, a camiseta Couch on Dark Knight Zone. Se você gosta das nossas camisetas quadrinhos, né, vai lá no nosso site, tem lá as imagens das camisetas com link pro J Fiction Corporation, onde você pode comprar as nossas camisas e dar um din-din aí, afinal, temos que comprar as fraldas, temos que comprar mamadeiras pra Sara, né? É isso aí. E ó, a camiseta ficou foda, tá muito maneira. Não, eu já recebi a minha aqui, comprei, ficou show de bola mesmo. Bom, e mais falando de Batman, né, já que ele é o assunto agora da leitura de e-mails, nós tivemos alguns comentários sobre o Quadrincast 80, né? Que foi sobre o Batman, que teve a participação especial do Felipe Morselli e teve os comentários de vários conhecidos nossos, né, Nikita? Isso aí, teve aqui o comentário do Gus. Eu me pergunto, eu já vi esse menino comentando outras vezes. Ele, esse nome dele é dele mesmo? Alguma coisa assim referente a nome de batismo? Ou é Gus daquela série Sweet Tooth? Não era Gus o nome daquele servo? Daquele menino servo? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que ele nunca explicou, né? Mas aí, Gus, se você quiser explicar, né, pra gente... É porque a primeira vez que eu vi esse menino comentando, eu tava lendo a série. Sim. Então, sempre que ele comenta, eu acho que é o menino servo que tá comentando. Bem, então vamos lá, né? Bem, ele fala que é minha fase preferida do Batman, né? Que foi essa que foi a do Quadrincast. E o auge da passagem do Morrison no Batman, pra ele, é a série Batman e Robin com o Dick e o Damian. O cast foi muito legal e conseguiu cumprir a difícil tarefa de falar de coisas que não foram ditas nos Comic Pods sobre o tema. Ele falou até que já apoiou o projeto do Morselli no Catarse e tá aguardando ansiosamente o livro. E vocês, ouvintes, já apoiaram o projeto? Apoiaram também o projeto? É, o link vai estar aí no post para quem quiser, né, apoiar. Vai lá que dentro, em breve, se tudo der certo, tem surpresa nossa lá no projeto do Morselli, hein? Fique de olho lá que vai ter novidade. Agora, essa fase aí do Dick e do Damian vai ficar para uma outra parte, né? Uma outra fase aí de Quadrincast. Porque a gente fez meio que uma parte 1 da passagem do Morrison, né? Falando até o Batman Descanse em Paz. E provavelmente nós vamos fazer, talvez esse ano ainda, a segunda parte, que aí já é a parte Batman e Robin mesmo. Beleza. Bom, quem também comentou, mas... fazendo um contraponto até interessante ao Gus, é o Rodrigo Campos. Que ele fala que ele não é muito fã do Morrison, não. Porque ele fala que quando ele tentou ler o Asilo Arkham, uma série a casa e um série o mundo, ele achou que era só uma história louca com belos quadros psicodélicos que ficariam melhor numa parede do que colocar em páginas, né? E ele fala que ele descobriu por que ele odeia esse cara. Eu imagino que esse cara seja o Morrison, né? Porque o Morrison odeia o que ele ama, porque o Rodrigo, ele gosta dos heróis... mais assim, mais realistas, que matam, que não são tão inocentes, né? Rodrigo é dos meus. E o Morrison, ele faz muito, como a gente falou, ele faz muita referência àquela época mais inocente do Batman, aquelas coisas meio, aquelas histórias meio loucas, né? Tipo, o Batman de Zoenara, né? Então, realmente, é um contraponto interessante. E pra ele, até ele fala que o único filho do Batman que vale é o do Reino da Manhã. Nem tanto, né? O da minha até legalzinho, vai. Esse aí eu não vou poder opinar muito, porque eu não li muita coisa do Batman e também não li muita coisa com o Damian, né? Então, eu deixo pra vocês, especialistas. Teve um outro comentário aqui também, do Felipe Passos Silveira. Ele fala o seguinte, a única coisa que gosto da passagem do Morrison pela morcega, nossa, que linda. Isso é uma bichona! Foi Batman e Robin, Dick e Damian, mas quem sabe se eu reler. Quando eu li A Crise Final, eu tinha achado um lixo. Quando reli, achei boa. Né? Tem algumas histórias que a gente, às vezes, precisa ler novamente pra ver se a gente, se a gente gosta ou se a gente muda um pouco de opinião. Eu, por exemplo, eu não suportava Alan Moore no início, quando eu comecei a ler quadrinhos. Eu fui gostar do Alan Moore bem depois, quando eu dei uma chance e li outras coisas dele. Mas eu não gostava porque ele tinha escrito uma história do Wildcats que eu achei uma merda. Eu continuo achando até hoje, mas o Alan Moore eu gosto. Então, assim, é bom às vezes a gente dar, né, uma chance pra ver se a gente muda de opinião, né? Ou não. Às vezes a gente só vai confirmar aquilo que a gente já acha. É, e até como o pessoal a gente falou bastante no cast, né? Ali é muita coisa que é muita referência, né? As histórias antigas do Batman. Então, às vezes, você lendo a primeira vez, você não entende, né? Você acha tudo meio loucão, né? Mas quando você entende as referências que tem por trás, aí você fala, pá, pelo menos faz algum sentido, né? Então, talvez, lendo de novo, sabendo, nisso aqui ele tá se referindo a tal coisa, você já tem uma visão diferente um pouquinho. Mas essa parada de referência pode ser ruim. Eu acho que vai depender muito do escritor, uhum, né? Se ele souber fazer, você vai conseguir entender, você vai conseguir pescar a coisa e vai conseguir gostar. Eu não sei, né? Porque tem algumas coisas que eu vejo, algumas coisas que eu leio, que eu pego pra ler de super-heróis, eu não tenho muita... Não costumo ler muito, mas quando eu pego pra ler, são poucas as coisas que eu gosto porque normalmente faz muita referência que eu não sei o que tá falando, né? Então acho que depende muito também desse... da mão do escritor, né? Saber como fazer a referência para aquela pessoa poder pegar aquilo ali, entender legal aquilo ali que ele tá querendo mostrar. E o Morrison adora encher de referência, então... Às vezes algumas passam meio batido mesmo se você não souber bastante da história, né? Bom, e quem também comentou foi o Leandro Alves, né? Outro que comenta bastante no nosso site lá. Ele fala que nós falamos do Alan Moore, ele também citou o Alan Moore, né? Que ele fala que o que foi falar no cast, que tem uma teoria que o Coringa não tem uma personalidade própria. Conforme a época, ele vai se adaptando, né? Na verdade, isso se chama roteirismo, tá? Mas ele fala que aquela história do Alan Moore, que ele disse que faz um esforço pra não xingar ele aqui, né? Pois tem gente que gosta do Alan Moore. Aí sabe que com o Alan Moore a gente é 880, né? Ou você ama ou odeia. Teria a ver com a violência e caos dos punks na época dos Estados Unidos da Inglaterra, e se foi o Morrison que instituiu isso na personalidade lá do Coringa. E ele fala que pergunta porque leu em algum lugar que o Coringa, a fase dos 952, quando ele perdeu o rosto, né, quando ele teria algo relacionado à situação dos Estados Unidos. Bom, é sobre o Alan Moore, como eu falei, qualquer coisa vindo do Alan Moore eu não duvido. Então, se ele disser que ele fez isso pra fazer porcos voarem, eu acredito que ele fez, tá? Não quer dizer que os porcos vão voar, mas que eu acredito que ele fez isso, por causa disso ele fez. Agora, essa questão do Coringa perder o rosto, ser influenciado pelos punks, aí realmente é, como eu falei, é muito da questão do roteirista, né? Tem roteirista que provavelmente botou o Coringa doidão porque ele quis botar o Coringa doidão. E deve ter roteirista que colocou o Coringa doidão pra mostrar a falabilidade da sociedade contemporânea, moderna, bibibibobobó. Então é aquela coisa, enquanto ninguém chegar e falar, não, eu fiz o Coringa porque é assado, você pode ter qualquer interpretação, até porque o Coringa, por sua natureza caótica, ele serve pra qualquer explicação, né? É verdade. O Leandro finaliza, né, falando, como a gente falou sobre a crise final, né, que na verdade essa fase do Morrison culmina na crise final, né, escrita por ele, e depois... Ele continua no título do Batman, escrevendo Batman e Robin. Ele pergunta se a gente vai fazer também sobre a saga Zero Hora. Ou pergunta se é tão ruim que não vale o cast. Olha, só pra dizer que até sagas ruins valem cast, viu? A gente tem uns carinhos especiais pra algumas coisas meio toscas aí. Então Zero Hora, não descartamos fazer um podcast de Zero Hora. É, que sagas ruins sempre valem um cast, até pra zoar, né? A gente zoa Guerra Secreta, que é uma saga marcante, né? Não que seja muito boa, marcante, né? Marcante, mas é horrível. Gente, exatamente. Eu li e é horrível. É que a gente leu aqui no Brasil a versão mutilada, né? Então aí não dá muito pra confiar mesmo. Bom, pessoal, mas é isso aí. Nossa leitura de e-mails fica por aqui, né? Afinal, a Nikita tem que agora cuidar da Sara, né? Afinal, já tá começando a se mexer. Daqui a pouco vai querer sair aí da barriga, né? Tá começando a passo o dia inteiro se mexendo. Então, lembrando aí que quem quiser conversar com a gente, no fim aí do nosso podcast, nossa discussão sobre Darkness, a gente dá aí os nossos contatos, né? Pra você escrever no nosso e-mail, Twitter, no nosso Facebook, mandar mensagem de fumaça, o que você quiser. Então, vamos lá, vamos falar sobre o personagem favorito da Nikita, né? Afinal, ela... passou meses tentando fazer a gente falar de Darkness, né? Enche tanto saco, tadinhos. Mas vamos lá, vamos falar de um cara que é mais sinistro que o Batman. Isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, vamos aqui falar de Darkness, né? Essa série que saiu lá pela Top Cow, né? Na época que fazia... Era uma dos estúdios que fazia parte da Image, né? E aqui do Brasil também foi lançado... Basicamente, acho que foi lançado quase junto, né? Quanto tempo, mais ou menos, tinha de gap, assim, entre sair lá fora e aqui dentro? Vocês lembram? Ah, lá fora começou a ser publicado em 96. Aqui... Eu não me recordo muito bem porque eu comecei a comprar um pouco depois. Na época que saiu, eu não tinha dinheiro. Música. Segundo grau, pô, eu era um adolescente. Foi mais ou menos essa época que começou. É a vida de adolescente, né? É assim mesmo. Mas eu tenho a impressão, não sei se podem me corrigir, que não foi logo em seguida, porque quando a Image surgiu, até vale a pena trazer à tona, trazer de volta a lembrança do que era a Image, pra quem de repente esteja ouvindo, não se lembre bem, não conheça bem. A Image Comics foi a editora que surgiu quando os principais talentos jovens das editoras grandes de quadrinhos americanos resolveram, poxa, por que a gente fica dando os tubos para essas editoras do nosso trabalho se nós podíamos criar nossos próprios personagens e ficar ricos com eles? E eles saíram e criaram a própria editora. Foi uma coisa bem heterogênea, né? Tem cada autor com a sua série própria. Eu lembro que quando surgiu aqui no Brasil a Image, o primeiro produto foi o Spawn, porque estava explodindo lá de popularidade, de curiosidade, por causa do Todd McFarlane, que tinha ficado célebre com o trabalho com o Homem-Aranha. Agora, os outros, me parece que foram surgindo aos poucos, não veio de uma vez só no mercado brasileiro. Vocês podem, de repente, ter outra perspectiva. Eu não lembro de ter visto o Darkness nas bancas na mesma época. Não, eu acho que ele começou, foi mais ou menos por 98, 99, isso, final mesmo dos anos 90. Isso, eu pesquisei aqui, a Abril começou a lançar, na verdade era duas séries, né? Lançava a revista como The Darkness e Witchblade, né? Isso. E era mesmo 98, quer dizer, tinha um gap mais ou menos de 2 anos, por assim dizer, né? Assim, a gente tem que lembrar também, rapidamente falando da Image, né, que eram caras que já, como o Rick falou, estavam na DC. Já tinham uma certa fama, né? O Todd McFarlane, tinha o Jim Lee também. Jim Lee, o Jim Lee depois eles eram, ele lançou... Eles eram da Marvel. O Jim Lee, eu lembro que era que ele desenhava, fazer X-Men... Eu conheci o Liefeld no X-Force. Eu não sei se foi antes ou depois da DC, né? Bom, e era a junção, né? Tinha o Mark Silvestre, né? Que é o criador do Darkness. Tinha o Eric Larsen, do Savage Dragon. É, esses caras aí, quando eles vieram, eles criaram cada um uma série, sua própria cara, né? Uhum. O Mark Farlane com o Spawn, né? Isso. O Mark Silvestre lançou o Darkness. Acho que é só esse, né? A Witchblade foi quem criou. Era o Michael também? Turner. Michael Turner também, é. E quem mais? Jim Lee, que veio com o Wildcats. É, isso. O Eric Larson com o Eric Larson com o Savage Dragon. Savage Dragon, é bem lembrado. Que ele ficou fiel até o fim com esse personagem, né? Até hoje existe. O Rob Liefeld com Youngblood. E o Jim Valentino com o... Como é que é? Shadowhawk, né? Exatamente. É, aquele cara que quebrava a espinha dos bandidos. Só fazia só isso. Que, na verdade, o Mark Silvestre, eu acho que ele começou com... Cyberforce. Ah, sim, Cyberforce, também. Bem lembrado, é. Mark Silvestre, eu acho que ele começou com Cyberforce depois que ele lançou o Darkness. Eu acho que Cyberforce veio primeiro. É, tem um cara também, qual é o nome dele? É o Will Sportasso. Isso, que veio pra mesma galera. E engraçado que ele, desde o comecinho da Image, ele anunciava uma série que ia ser o Wetworks. Seria um Black Ops com poderes. E eu nunca vi essa revista sair, não sei nem se chegou a existir. Nunca vi também, não. É, eram uns caras com uma... de visual todo dourado, como se fosse uma película que cobria eles. Tinha um cara gigante que tinha uma metadora giratória embaixo de cada braço. Eram cada um mais fodão que o outro, né? Aí tinha uma mulher com jaquetinha, aquele visual que a gente já conhece, né? E engraçado, eu nunca vi lançar a revista em si. Não, nem lembrava. É. Esse aí foi o restolho, esse aí foi o cara que foi chamado de última hora. É, tanto o Jim Lee quanto o Will Sportasso passaram pelo Justiceiro, né, antes de migrarem pra Image. Antes também dos X-Men, que eles estouraram com X-Men, os dois. Bom, mas a gente já deu, assim, uma leve pincelada sobre a Image, né? Acho que Image, se a gente precisar falar da Image, vai ter que fazer uns vários casts sobre ela, né? Porque eram vários estudos juntos, né? Mas hoje a gente vai focar no Darkness, né? Na criação do Mark Silvestre, né? Também não vamos falar muito da Witchblade, né? Pra tristeza de muitos marmanjos aí que estão nos ouvindo, né? Mas a Witchblade fica pra uma outra oportunidade. Mas eu queria que vocês me contassem exatamente qual que é a história do personagem Darkness, por que que esse personagem cativou tanto, assim, na opinião de vocês. Não, olha, antes de falar, eu queria agradecer muito vocês... Porque esse era um cast que eu queria muito fazer já há muito tempo. E eu fiz além, se eu vou falar pros ouvintes, né? Eu fiz além do Henrique e do Luiz lerem esse, eu fiz mais duas pessoas que não puderam estar gravando aqui hoje. Então, assim, o Carlos e o Antônio leram e tipo assim, leram pra nada, né? Aliás, o quadrinho cast, ele existe há quantos anos já? Três anos, né? Então já faz 3 anos e meio que a Nikita quer fazer esse podcast, tá perturbando aí. Com certeza, com certeza. Eu ia caçar na internet pessoa pra gravar comigo, mas aí eles são meus amigos, né? E também devem ter ficado com medo de pegar Tersol, né? Porque sabe que praga de mulher grávida, né? Já mete logo o Tersol. Aí decidiram gravar comigo Darkness. Mas aí, voltando, né, à pergunta do Luiz, né? Sobre o personagem em si que você quer saber, ou por que a gente se interessou? Vamos primeiro explicar o que era o personagem, até porque acho que muitas das características dele são coisas interessantes, né? É um conceito um pouco diferente, né? Porque, na verdade, assim, o Darkness não é um herói, não é nem um anti-herói, né? Na verdade, se a gente pensar bem. Não. Ele é um personagem que seria perfeito como um vilão, mas ele ganhou, assim, tipo, assim, o pessoal naquela época dos anos 90 adorava vilões, assim, que faziam, aconteciam, né? O que acontece com o Darkness, com o Jack estacado em si, é que, assim, ele é uma criação, apesar de ser uma criação mais do Mark Silvestri, ele tem o dedo do Garth Ennis. E o Garth Ennis, a gente sabe que é aquele cara que gosta de trollar super-herói, que gosta de criar personagens que não são heróicos, que são filhos da puta e tal. E o Jack, ele é assim, ele era assim no início. A maioria dos leitores de quadrinhos, eles estão acostumados, eles gostam, preferem mais os super-heróis. Então, esse tipo de personagem, ele acabou não fazendo tanto sucesso, até assim, as histórias não eram tão super desenvolvidas e tal. E também o personagem não fez muito sucesso por causa dessa personalidade dele, né? E isso só foi sendo trabalhado mais pra frente. Então, quando aqui no Brasil terminou na edição número 25, e a gente vai conhecendo o Jack um pouco mais pro final do primeiro volume, o segundo volume já é muito mais trabalhado, a questão da personalidade dele, a questão dos poderes e tal, é muito mais evoluído. Então, assim, então realmente o início do Darkness é pra você, pra pessoa gostar, tem que gostar muito de história de terror, ela não tem que gostar tanto assim de super-herói, que foi o meu caso, né? Eu não sou muito ligada em super-herói, então eu preferi o tipo de história dele. Ele, no início, ele era o gangster, o mafioso, o assassino da máfia, meio escroto, mulherengo, não sei o quê. E ao longo das histórias, a gente vai conhecendo um pouco mais. Mas só pro final mesmo é que a gente vai tendo uma noção maior do que é o personagem Jack Stacado e o que é a entidade Darkness. É mais pro final do primeiro volume. Por isso que muita gente não conhece esse digamos assim, esse lado. Não conhece realmente o personagem porque não teve oportunidade de ler, porque não foi publicado aqui. E aí você, Henrique, assim, você é um fã, confesso, justiceiro, né? Que é um cara também bem violento, mas ele ainda cai naquela questão de ser um anti-herói, né? E o Jack Stacado é bem diferente, né? O que você acha assim, que atraía as pessoas a gostar ou não, né, do Darkness? Bem, primeiro deixa eu fazer uma confissão, porque eu tenho uma certa dificuldade de me identificar com o Darkness, né? E eu acho que é isso que ela estava falando, justamente, porque o cara é tão ruim, que, pô, por que eu tô lendo a revista desse cara? se fosse alguém dando porrada nesse cara, aí eu quero a revista, porque ele merece, né? Ele é basicamente um vilão. Agora, depois, lendo e acompanhando a revista mais na sequência, agora que... pra pegar esse trecho que eu não acompanhei, eu lembro de ter lido as revistas só no começo, eu pude perceber essa tentativa de fazer uma evolução do personagem que a Nikita falou. E eles, aqui e ali, colocam alguns aspectos de fragilidade dele, de emoções, que não estão explícitos desde o começo, na verdade, estão muito pouco colocados. Isso foi um vacilo dos autores ao longo da história. Tá certo também que a gente tem que lembrar que os autores variaram muito. Não foi um projeto assim como um autor que ficasse direto. O Garth Ennis participou só da gênese do personagem. Basicamente, ele delineou o conceito e no primeiro arco dá pra perceber bem o dedo dele ali na trama, com vários momentos de humor negro, né? Você reconhece o Garth Ennis nisso. E o Mark Silvestre me parece que é o principal criador, a cabeça por trás do personagem, porque ele permaneceu mais tempo e ficou realmente identificado com o trabalho dele, tanto no roteiro quanto na arte também. Por outro lado, é bem complicado você criar um personagem que seja dúbio, que seja questionável e não cair num extremo ou no outro. Ou fragilizar ele demais, ou então deixar ele tão duro que as pessoas dificilmente se vejam representadas ali. Hoje em dia, já faz muito tempo depois que saiu o Darkness, você encontra muitos personagens dúbios, questionáveis, na série de TV, no cinema, e que estão fazendo muito sucesso. Parece que o público agora descobriu, é possível gostar de um canalha, né? É verdade. Eu não sei se o Tony Soprano teria sido um ponto de virada nisso, mas com a série dos Sopranos, foi se não o primeiro, mas pelo menos um dos mais importantes dos personagens que o autor pegou. Um canalha, um filho da puta, e trabalhou de maneira que você fique tão identificado com ele, que você torce pelo bandido. Mesmo sabendo que ele é errado, mesmo às vezes torcendo para que a lei prevaleça, você vê ele fazendo coisas erradas e, de certa forma, fica nesse jogo, nesse meio termo, assim como o próprio personagem é. Mas o Tony Soprano tinha isso, hoje em dia a gente já teve outros exemplos, o Dexter, o Walter White do Breaking Bad, então é fantástico nisso aí. Um que, assim, acho que eu poderia citar, porque esses que você está citando, eles são, por exemplo, o Dexter, por mais psicótico, psicopata e tal que ele seja, ele ainda tem um lado bom, porque ele era da polícia e tá, né? Eu não conheço muito a história dele, mas eu sei que ele, por exemplo, ele não faria o que ele não fazia, nada assim de ruim, por exemplo, com crianças, com pessoas, sei lá, com idosos, nem nada. Mas um personagem hoje que é adorado por milhares de pessoas é o Loki, do Tom Hiddleston. É verdade. Tudo bem que, assim, o Tom Hiddleston, ele fez um puta vilão. Mas a gente não pode esquecer que o Loki, ele é um vilão, ele é mau, ele odeia a humanidade, ele quer comandar o universo inteiro e tal, no filme, né? E mesmo assim, ele ganhou o público. O público adora o Loki. Se bobear, gosta mais do Loki do que do Thor. Eu não duvido. Eu prefiro o Loki do que o Thor, né? Hoje em dia, é mais fácil, realmente, você não é se identificar, mas você ter um apreço, você gostar mais de um vilão do que de um mocinho, de um herói, de um anti-herói que seja. Eu diria assim que tem dois gêneros de personagens nessa linha aí. Tem esses vilões que a gente se identifica porque conhece a família dele, ou conhece a trajetória dele. No caso do Walter White, a gente acompanha quanto que ele vai decaindo ao longo da série. O Dexter, desde o início, fica claro que ele é um doente, ele tem uma síndrome, um negócio que acomete ele, do qual ele não pode fugir, e aí achou um código para balizar aquilo e não passar de um certo limite. E o Tony Soprano, poxa, ele vive estando mal, né? O cara é o chefão, manda, pende, arrebenta, mas também ele toma cada traulitada da vida que eu vou te contar. Aí você vê o cara sofrendo, se sente mais familiar. E também tem um outro lado, que são aqueles personagens inflexíveis, implacáveis, que ficaram bem caracterizados nos anos 80 e início dos 90, e hoje em dia ainda existem muitos assim, e que são seguidores de um código moral muito próprio, mas muito rígido. Isso desde sempre. Você tinha, pode citar o Itogami, do Lobo Solitário, o próprio Justiceiro, o Jack Bauer, mais recente. E o próprio Jack Bauer, ao longo da série dele, você viu muitos momentos ele ser questionado, né? Pela trama, pelos personagens. Então, eles eram implacáveis, eram duros, insensíveis, mas aqui e ali você via, caramba, o cara é humano ainda. Ele chorou, ele cometeu um erro, se arrependeu. Em algum momento você dá aquela pista. Essa dificuldade de equilíbrio é que o pessoal na Image tinha com o Stacado, me parece, porque não era um autor só, desenvolvendo ao longo de muito tempo, e tendo essa liberdade, fica difícil você fazer esse trânsito mais gradual para que o leitor veja. Mas tá lá. Se você acompanhar a história na sequência direitinho, você percebe que eles tinham essa intenção. E se for ver por esse aspecto, então a gente vai ter que admitir que o Darkness foi uma iniciativa até ousada da Image Comics do Mark Silvestre. É, como eu até falei, né? É uma questão bem diferente, né? Porque na época você não tinha muitos vilões assim que faziam sucesso. Acho que talvez o maior representante da época, que nem é da época, né? Um pouco antes, seria o Darth Vader, né? Que era cultuado sendo vilão. Tá certo que no fim se arrepende, né? Mas era uma aposta interessante, né? Você botar como protagonista das histórias um cara que simplesmente era um calhorda, um canalha, um filho da puta, né? E matador, né? Da máfia, tudo. E... É, porque uma das dificuldades, né? Do pessoal gostar do Darkness é porque, tipo assim, ele não era somente um assassino da máfia, né? Ele era um babaca, ele era um mulherengo, ele era um escroto. Vai enumerar isso mesmo? É, tipo, realmente, ele tinha vários aspectos, assim, por exemplo, que eu, como mulher e um pouco feminista, acho escroto num homem, entendeu? Então, o pessoal deve até se perguntar, cara, então por que você lia Darkness? Porra, porque... Você é a última pessoa que se adequada pra isso, na verdade. Não é, né? Mas eu não tapo o sol com a peneira, porra. Eu sei que o Jack, eu sei que ele era um idiota, principalmente quando assim, na questão em lidar com mulheres, por exemplo. Ele era um escroto. O que me chamava atenção era justamente a coisa sombria que tinha por trás disso. É uma coisa que eu esperei ver durante muito tempo, que era eles trabalhando mais a parte sombria, trabalhando a escuridão, e não trabalhando essa parte jocosa do Jack, que era o que aparecia muito mais no início das histórias. Por isso que eu falo, assim, como eu permaneci acompanhando, eu tive a oportunidade de ver essa evolução e ver a transformação desse Jack jocoso e tal, para um Jack mais sombrio. E que era o que eu queria ver desde o início, porque assim, o que me chamou a atenção, o que me fez procurar o Darkness na banca foi uma propaganda que apareceu na Globo uma vez. Eu cheguei da escola de manhã, tava vendo aqueles TV Globinho da vida, mas não acho que não era TV Globinho, não. Isso era em 98, 99, não acho que era TV Globinho, não. Era show da Xuxa ou coisa do gênero, provavelmente. Ah, de ver, alguma coisa dessas assim. Aí no comercial, olha só, no comercial de manhã passou a propaganda. Propaganda da revista Darkness Witchblade. Sério? E passou. E eu vi as imagens que apareciam do Darkness que me chamaram a atenção. Porque as imagens que apareciam eram aqueles bichos, era um negócio totalmente sombrio, aqueles bichos insanos que me lembravam os gremlins. Aquilo ali me chamou a atenção. Então, a partir dali que eu fui procurar, achando que o que eu ia encontrar nas bancas ia ser algo mais de terror, quando não foi. Mas mesmo assim, eu curti. Mesmo assim, eu continuei acompanhando e tal, eu gostei muito. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi nessa propaganda que mostraram, né, que foi uma propaganda enganosa, é que era algo, parecia que era algo de terror, algo muito assustador, né? Mas algo puxado pro terror, um quadrinho puxado pro terror, que era algo que eu não conhecia. Eu conhecia o Spawn, mas o Spawn eu não gostava, porque eu não achava que era, não gostava da história dele, eu achava um porre, que as outras referências que eu tinha eram super-heróis, que eu também não gostava muito. O máximo que eu gostava era o Gen 13, mas eu gostava mais de eu acompanhava, achava maneirinho e tal, mas eu gostava de comprar para desenhar. Eu até acompanhava as histórias, mas eu gostava de desenhar os personagens, ficar trabalhando mesmo, né, o meu dom que eu nunca levei para frente. É, mas o que eu percebo também, você falou essa coisa do terror que tava lá na gênese do personagem. Eu acho que tentaram colocar muita coisa num personagem só, muitos elementos diferentes, que por isso podiam até funcionar em alguns momentos ou na ideia, mas ao longo da história, com essa variação de personagens e de autores que passaram pela trama que eu te falei, acaba que isso não fica bem amarrado. Então ele tem elementos de terror que são abavorantes, antes mesmo. O que o Darkness faz com os inimigos, coisa de filme B da, que passa meia-noite na TV por assinatura, né? Arrancar braço pra dar porrada no cara com o braço, ou então enfiar o dedo aquela... pelo olho, sair pela nuca. Aquela ou... cena logo no início, uma das primeiras mortes, assim, que ele comete, um dos primeiros assassinatos que ele comete comandando a escuridão, que é que ele vai na casa de um gangster que tá atrás do tio dele e ele puxa o cara pela privada. O cara tá lá cagando, ele puxa o cara pela privada. Quando olham, tá só as pernas e as mãos do cara pra lá sugado de fora. Pela privada, que tenebroso. Aquilo, né? Aquilo foi foda, pô. É, aí sai aquilo dali, ali, quando eu li, achei o máximo. É, sai dali e vai pra boate, vai beber leite, que ele não bebe. É, ele não bebe. Ele e não, vai paquerar, que... normal. Ele não bebe nada alcoólico, ele bebe leite, cara. Como assim? Isso é coisa do Gartienes, cara. Isso é coisa do Agartienes, com certeza. Aproveitando já esse gancho que a gente tá falando da primeira vez, que ele, da primeira morte dele como Darkness, começo com o Gartienes, o primeiro arco é bem assim, aquele arco introdutório de personagem, né? Ele apresenta o Jack, né? Os coadjuvantes ao redor dele, mas meio que já começa com porradaria, né? Porque ele já começa enfrentando a que seria a arqui-inimiga dele, que é a Angelus, né? Isso. É, o primeiro arco, ele praticamente apresenta todos os personagens principais, né, da série, né? Ao longo vai aparecendo alguns outros, mas esses que aparecem são os principais, que é o Frank, com o tio dele, a Jenny, o Sonatine, o idiota do Anders, que depois se mostra, vira viado, né? Quer pegar o Jack a qualquer custo. Ah, é dedo do Gartienes na história, né? Com certeza, com certeza. E a Angelus, né? Lógico, que aí apresenta ela e tal, como sendo o oposto dele. Eu acho engraçado que, assim, quando você fala sobre luz e escuridão, você pensa logo assim, a luz é o amor, a luz é o bom, é o lado bom da coisa e tal. Na história, né? Não que a escuridão seja o lado bom, a escuridão também não é, mas na história não tem isso, não é porque a luz, o oposto da escuridão, a luz é boa, não. A luz, no caso a Angelus, é tão egoísta quanto a escuridão. Eles são inimigos porque eles foram criados para serem o oposto, né? A criação deles, inclusive na própria revista, a origem do Darkness, da Angelus, Witchblade e tal, é tudo baseado na criação do universo, né? Que fala que no início do tempo, Deus criou isso, criou aquilo, e viu que tava tudo escuro, aí desfaça essa luz, não sei o quê. Essa face, essa luz é a Angelus, né? Então, quando criou a luz, automaticamente a luz e a escuridão viraram inimigas. E essa luz, né? Diferente do que a gente conhece da Bíblia e conhece do nosso dia a dia, ela não é boa. Ela é má, porque se ela tiver que matar uma pessoa para atingir o objetivo dela, qualquer que seja o objetivo dela, bom ou ruim na visão dela, ela vai matar. Uhum. Ela não liga para isso. É, são forças da natureza, né? É. Assim como um terremoto, um maremoto, eles não estão nem aí se as pessoas estão no caminho. O negócio isso. deles é hegemonia. Cada um deles quer estabelecer o seu poder sobre o outro. E tem o engraçado é que eles estabelecem nesse começo aí como uma dicotomia, luz e escuridão. Mas mais tarde, a gente vai ver que não é tão simples assim. Tem mais um elemento que forma aí uma espécie de triunvirato, né? Até uma frase do Sonatine nesse primeiro arco é interessante, né? Que ele fala, quando a Angelus enfrenta ele, né? Que o Sonatine é o líder de uma seita, né? Que é a Irmandade da Escuridão, que protege os hospedeiros, né? Porque tem essa questão também que a gente não falou, né? A escuridão e a luz, né? A Angelus e a escuridão, elas vão passando de hospedeiro para hospedeiro conforme os hospedeiros vão morrendo, né? E no caso da escuridão é uma coisa interessante, porque o hospedeiro morre quando o filho... Na concepção, né? Na concepção. É, no momento da concepção. E aí o hospedeiro só vai ganhar o poder de novo quando ele faz 21 anos, né? É engraçado que aí fica um lapso, necessariamente, de 21 anos entre um e o outro, já que o atual, ele morre e o filho dele só 21 anos vai ganhar o poder. Então fica um período sem um representante do Darkness na Terra, né? É interessante que a Angela Angelus, ela escolhe qualquer pessoa pra hospedeira. O Darkness não, a escuridão não. É a linhagem dos estacados. A linhagem é que vai ser o hospedeiro. Eu nunca vi nenhuma história que falasse sobre não ter mais um estacado no mundo, como é que a escuridão faria. Se eles fizeram, eu nunca li. Mas seria interessante saber, né? E se morrem todos os estacados? E aí, como é que fica a escuridão? Vai fazer o que da vida? Mas aí a gente já pula pro próximo arco, né? Que na verdade, assim, esse arco inicial do Darkness com Angelus dura 6 edições, né? Aí nós temos mais 2 edições, que são aquelas edições mais de mostrar como é que ele usa os poderes, né? Mostrar ele chutando bundas, arrancando cabeças, botando Dark Links pra comer. Aliás, vale a pena falar do tio dele, né? Porque é uma presença fundamental na história do Jack Estacado. Meio que explica por que ele se tornou quem é, né? Não justifica, mas faz sentido o contexto onde ele cresceu. O nome do cara é Frank, mate as crianças também, Franchetti. Então, gente finíssima, né? O personagem principal da série é apresentado ao leitor numa sequência em que tá vigiando o sujeito num estacionamento e falando no telefone com o chefe dele, que é o tio. E aí o tio dele, poxa, não sei se o cara me roubou ou não. O que você acha? Ah, eu acho que tem cara de que roubou. Ah, é? Ah, então mata. É, e assim, aí você, quando conhece o Frank e entende um pouco o passado do Jack, você até entende por que o Jack se tornou o que ele se tornou hoje, né? Um garoto que vivia no orfanato, revoltado com a vida e tal, por não saber, talvez, por que tinha sido largado pelos pais, e é adotado por um mafioso, né? Então, assim, teve toda uma criação para ser o assassino da máfia, o braço direito daquele, do chefe da máfia, né? É, mais tarde a gente vai ver que havia uma ligação anterior. O tio, né, do tio Frank, ficou sabendo que aquele garoto no orfanato era filho do matador dele, o matador principal dele, que tinha morrido. Sim, o David Estacado, né, que era o... E passado a herança pro filho, só que durante a infância, claro, isso não apareceu. Só posteriormente é que isso surge, que é quando começa a história em si na revista. Isso, e depois dessas edições aí dele lapidando os poderes, né, tem o primeiro crossover, né, que ele faz com a Witchblade, né, da a criação do Michael Turner, né, que aí é a parte do triunvirato que o Henrique tava falando, né, a Witchblade, a luva, não é exatamente trevas nem luz, né, ela é uma coisa diferente, né. Tem um termo que eles usam, é como se ela fosse um balanço entre os dois. Ela fica no meio. Ela é um balanço entre a luz e a escuridão. Mas ela meio que consegue equilibrar ali as duas forças quando as duas forças se encontram, se degladiam. Ela consegue meio que equilibrar, meio que afastar. Ela tem esse poder, né, digamos assim. Sabe a impressão que eu tenho? Tem a impressão de que isso foi pensado depois, de que quando eles criaram o Witchblade, criaram o Darkness, não havia essa integração entre os dois e cada um seguiu seu caminho. De algum momento, os autores conversando pensaram, poxa, que tal a gente criar esse vínculo como se fosse um triunvirado e colocar o Witchblade aí com uma ligação estreita com o Darkness, e vamos fazer vários crossovers. Ah, boa ideia, vamos fazer assim, porque... Porque ela não tem uma ligação que se encaixa diretamente ali na parte assim, do poder dela, dos poderes. Só que a relação pessoal, isso foi um acerto dos personagens, dos autores. Realmente funciona bem essa coisa da Tira, que defende a justiça, ela é uma própria policial honesta, se relaciona com um cara que é o pior dos bandidos que ela tem que perseguir, só que em vários momentos ali, ela se vê em situações em que tem que trabalhar com ele, porque tem outros caras que surgem, mais poderosos, mais perigosos. É, uma coisa também que a gente tem que lembrar, que pra gente aqui no Brasil, talvez, essa questão assim de misturar a Darkness com Witchblade, foi até bem fácil, porque na verdade eles saíam na mesma revista, né, aqui. Então, como sai na mesma revista, acho que foi uma coisa meio natural a gente pensar que, provavelmente os autores já estavam trabalhando juntos, né, já estavam querendo fazer isso desde o começo, e lá fora não, né, eram estúdios diferentes, né, que saia pelo selo da Image, mas eram dois estúdios separados, né, então tem essa questão que talvez mesmo foi uma coisa pensada depois. É, só que eles tinham uma vantagem, porque o universo da Image era bem menor do que Marvel, DC, né, então não dava pra chegar pro editor da outra revista, do outro estúdio, conversar e fechar melhor essas ligações. Eles tinham essa intenção de fazer sempre um universo bem integrado e tinham capacidade para isso porque eram autores que tinham mais comunicação, não tinham uma estrutura tão grande quanto as revistas das grandes editoras. A editora, por ser nova, né, eu acho que... E eles também, porque fundadores da Image, eles eram desenhistas. Eles não sei sobre eles. Não tinha roteirista, né? Eram todos desenhistas. Então, eu acho que eles não trabalhavam tanto com essa parte de criação de universo e tal. Eles trabalhavam com a parte de desenho. Como eu acompanhei várias coisas da Image ao longo do tempo, isso foi uma coisa que evoluiu muito. No terceiro volume, mais ou menos, do Darkness, eles começam a trabalhar essa coisa das entidades. No entanto, surgem, acho que se eu não me engano, surgem mais 10 entidades. São 13, são 13 entidades desse tipo. Tem outros nomes que eu não lembro agora, mas, por exemplo, uma que é de fogo, outra que é de gelo. Tem uma espada que é a Excalibur, que é a espada que o Ian Ostingham usa. E tem outras entidades que vão aparecendo, que explica melhor todas essas entidades, esse universo, Angelus, Darkness, Witchblade e tal, explica o que é isso. Tem vários crossovers, tem momentos em que aparecem vários personagens juntos da Top Call, da Image e tal. E isso é muito, muito melhor trabalhado anos depois da criação da Image. Porque no início, o que eu falei, no início eram basicamente desenhistas fazendo roteiros, né? E depois é que foi o negócio, acho que foi ficando mais profissional, foi ficando melhor, e essa parte de enredo, de roteiro foi aprimorando em várias histórias da Image. E hoje é uma referência bastante boa em matéria de roteiros, né? A editora superou aquela imagem da sua origem de ser uma equipe voltada só para a imagem, para o desenho, e hoje faz séries com roteiros bons. Uhum. Você tem o Walking Dead, tem Saga, tem várias HQs que o pessoal fala muito bem, né? Eu acho que só de citar o Walking Dead, a gente vê o quanto que ela evoluiu. As próprias histórias da Witchblade, do Darkness, evoluíram muito. Se você comparar os primeiros arcos com o que saiu por agora, a evolução é muito grande. É que, na verdade, a Image, o conceito dela sempre foi ser autoral, né? Sim. Na época, como a gente falou, eram basicamente artistas, mas mais desenhistas, né? Nenhum ali era conhecido como ser um grande roteirista, né? Então, acho que isso que é o que pesou, né? Quando surgiram outros nomes, quando você pega o Biker Vaughan, o Kirkman, pô, aí são caras que a gente já sabe que, além de serem, são grandes criadores, né? Então aí já você vê que consegue dar uma visão um pouquinho mais diferente, né, pra esses personagens. E vocês citaram o Ian Ostingham, né, que é um personagem principal nesse arco que a gente estava falando agora, né, que é esse crossover entre Witchblade e Darkness, que é o Laços de Família, né, porque ele responde aquela pergunta que vocês fizeram, né, o que aconteceria se matassem todos destacados? Pois é, o cara consegue reunir o Darkness e o Witchblade em uma pessoa só, né? Uhum. E aí foi uma confusão, porque na hora... E agora? Como é que vai ficar essa história? Aí fica aquele suspense. Mas foi através de magia. Você vê que não foi uma escolha da Witchblade nem do Dark. Foi através de magia que o Sonatine conseguiu puxar as duas entidades para o Ian Nottingham. Só que no momento, naquele momento ali que estava acontecendo, aquela fusão no corpo do Ian... É que os hospedeiros originais, eles tinham que querer que a entidade voltasse para eles, né? Aí é o que acontece. O Jack, ele aceita novamente a escuridão, e a Sarah Pezzini não. No entanto, ela fica um certo tempo, umas 3-4 edições, eu acho, sem a Witchblade, porque a Witchblade está com o Ian. O interessante é isso, né? Essa mudança, né, do conceito, né, de que a gente tinha aprendido que o Darkness era uma coisa hereditária, né? Passava de pai para filho, e a gente vê que não. Aqui já começa a representar o Darkness como mesmo a questão ser uma força da natureza, mas que pode ser manipulada, né, por magia, por outras coisas. E aí você vê que esse Sonatine parece meio maluco e tal, não maluco, mas assim, aficionado pela escuridão e tal, mas nessa edição você vê que o cara não é um feiticeirozinho qualquer, não, você vê, pô, o cara consegue manipular duas entidades milenares, botar no hospedeiro que ele quer, um hospedeiro que vai fazer o que ele quer, porque quando ele se apresenta pro Jack, ele fala que ele é o líder da Irmandade da Escuridão, que é uma seita, uma irmandade e tal, que ajuda o hospedeiro. Só que, na verdade, não. Na verdade, o que ele quer é que o hospedeiro da escuridão siga as ordens dele. Uhum. Né? Então, como ele não teve isso com o Jack, ele acaba tendo que apelar para uma outra pessoa, né? Pois é, agora a impressão que eu tive lendo é que quando surge o Sonatine, ele foi criado de uma maneira a estabelecer bem clara para o leitor a relação de quem é o vilão. Ele é o vilão. Então, o cara é alto, careca, com tatuagem na cara e mago, né? Então, já viu, esse cara aí não pode ser uma coisa que preste. Mas a proposta que ele chega a fazer ao Jack, de ajudar ele a conhecer os poderes, explicar qual a origem da escuridão, poxa, é bem razoável, aliás, né? E o Jack manda, não quero saber, ninguém vai mandar em mim, só porque ele é o rebelde, o cara que não segue ninguém. Porque se ele tivesse, vem cá, vamos conversar, me explica o que é isso. Talvez ele tivesse conquistado o domínio dos poderes dele muito antes e fosse muito mais poderoso. Mas o Jack não escuta ninguém, então, cara. A imaturidade do personagem no início. Você vê que ele no início, ele é um cara, por mais pessoas que ele tenha matado, coisas que ele conhece, o mundo que ele tenha viajado e conhecido, ele é um cara imaturo. Uhum. Então, ele tem isso. Essa é a única pessoa que ele segue, que ele segue cegamente, é o tio dele. Qualquer outro que chegue ali, não, olha, você vem comigo, a gente vai conhecer, não sei o que vai fazer acontecer. Não quero, porque eu já tenho alguém que manda em mim, é o meu tio. Então você vê a imaturidade dele, durante as histórias, você vê que a imaturidade do Jack não permite que ele nem consiga criar as mulheres que ele poderia criar. Né? Porque o poder da escuridão, inclusive, é uma coisa que o próprio Sonatine fala pra ele, né? Que quando o Sonatine diz pra ele que ele, se ele transar com alguém e engravidar, ele vai morrer, ele fica atordoado. Mas assim, o cara grita, né? Nada isso, portaria do prédio, o pessoal escuta o grito. Ah! É, parece mangá, né? É super exagerado. não existe nenhum método 100% eficaz que a pessoa não vá conseguir engravidar a outra. O único método é você transar com alguém que não engravide. No caso, uma mulher estéril. Ou ele ia ter que caçar uma mulher estéril, toda vez que ele fosse transar, ele ia ter que perguntar, olha só, você é estéril? ou então ele ia ter que criar uma coisa que o poder dele, que a escuridão dá esse poder pra ele, né? Criar... É, mas aí tem que contextualizar, né? Que não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Outra coisa também que mostra a imaturidade do Jack são os Darklings. Porque os Darklings, eles são mais ou menos a imagem daquele hospedeiro atual. Então, aqueles Darklings que são brincalhões, zoeiros e tal, eles são assim porque o Jack é assim. Porque eles são projetados mais ou menos da forma que o hospedeiro é. Então, por isso que ao longo das histórias, vê que assim, existem esses Darklings, mas tem outros Darklings que são mais sérios, que são mais sombrios, né? Talvez mais pro segundo volume, pro terceiro volume, a gente consegue identificar melhor esses Darklings mais sombrios. É, você tem razão. O que eu percebi, fiquei bem impressionado quando tem essa mudança. Não é de um momento para o outro, mas lá pelo segundo volume, os Darklings são seres monstruosos mesmo, assustadores. E aí, sim, eles aplicam bem aquele conceito de terror que você falou, que lá no início já existia, mas que estava misturado com a parte policial, né? Já mais posteriormente, os Darklings são assustadores mesmo, cada figura pavorosa, cheia de dente, de chifre, de garras. Eles são bem monstruosos. morangos. Esses do início, eles são mais parecidos moleque de várzea, com os gremlins. Sim, é, eles são muito parecidos com os gremlins, né? Depois que tomam lá o banho, que comem e tal, né? E ficam feios, né? Os gremlins feios, e não o bonitinho. É, então, os Darklings são muito parecidos com aqueles gremlins. E aquela zoeira que os gremlins fazem é muito parecida, né? É, tem muito a ver. Conforme vai passando, a história do Darkness vai evoluindo, essa questão dos Darklings também evolui, né? Conforme o Jack vai adquirindo um pouco mais de maturidade, vai ficando mais sombrio, os próprios Darklings, eles vão ficando mais sombrios igual a ele. Inclusive, até ia fazer uma parte, né, que... Você está falando dessa questão do Jack não poder transar, né? Que não existe meio 100% anticoncepcional. Eu diria que Levi Fidelix teria muito a dizer sobre isso, né? Mas... Ah, é verdade. Vamos deixar pra imaginação. Tem até uma piada que o Vendors faz sobre isso, né? Sim, exatamente, né? Que, tem uma forma de transar. O Vendors chega pra ele, ah, olha só, mas você não precisa ficar sem transar. Existem maneiras. Ah, é como? Ele só dá um sorrisinho tosco e é jogado numa lata de lixo. Mas, assim, depois desse crossover, né, desse arco do laço de família, né, que, como a Nikita falou, o Jack retoma a escuridão, né, e volta a ser o Darkness, a gente tem a volta do Gartienus, né, que tinha dado uma saída do título, né, e aí a gente tem a volta da Angelus, né, no arco seguinte. Ah, é, porque a gente não comentou isso, mas no primeiro arco o Jack mata ela, né? Uhum. Ele mata a hospedeira, na verdade, isso. Né? Aí a Angelus consegue fugir. Sai um espírito de luz, né, dela. Lembrou muito a Fênix, né? É. O estilo dela. É, né? É luz, né? É luz pura. Ela sem o hospedeiro é luz pura. E realmente, aí no terceiro arco, no quarto arco, sei lá, que quando até a volta do Garth Ennis, ela volta também. Mas é interessante porque esse arco, ele mostra que o Franchetti, né, que o tio do Jack tem uma filha, a Apolônia, e essa filha do Franchetti, ela não suporta o Jack, porque o Jack, ele meio que ganhou, assim, o espaço que seria dela, né? A confiança que ela queria que o pai tivesse nela, o Jack acabou ganhando. Então ela meio que volta pra matar o Jack, ou volta pra se vingar, volta pra fazer alguma coisa contra ele. É, a Polônia é uma mulher do século XXI. Então, mulher independente, que isso. Quer gerir os negócios da família, quer tomar assumir o poder, que ela teria direito. Mas o tio Franchetti é um cara do século passado, né? Ele pensa como um chefão mafioso, machista, patriarcal. É. Então, quando ele conseguiu um filho por um caminho que foi inesperado, que foi a adoção do Jack, ele investiu no Jack todas as expectativas de um herdeiro, e a Polônia ficou em segundo plano. Então dá pra entender a revolta dela de certa forma, né? Apesar dela ser uma filha da puta. Consegue capturar o Enders e ela faz o Enders contar pra ela toda a história do Jack, inclusive que ele é hospedeiro de uma entidade e tal, e fala pra ela sobre a Angelus, que é a inimiga mortal da escuridão. Então ela tem a brilhante ideia de, não, então essa entidade tá sendo hospedeiro, eu vou ser hospedeira dela. Aí ela acaba se fudendo com isso, né? É, porque... você logo fica esse tipo de ideia que você pensa, vai dar certo isso. Pois é, porque assim, a gente tem, no arco anterior, a gente tem o Sonatine fazendo uma magia lá foda pra conseguir pegar as entidades e botar no hospedeiro que ele quer. Só que o Sonatine, assim, ele é um mago, ele já tem um certo conhecimento e tal. E o Ian Nostigan, ele é um cara que é todo trabalhado na magia. Ele já trabalhava com Kenneth Irons lá nas revistas da Witchblade. Ele passou por vários treinamentos. Cara, ele pega bala. Você atira nele, ele pega bala no ar, entendeu? Então, assim, o Ian Nottingham, ele era um hospedeiro, digamos assim, ideal para essas entidades. A Polônia não. Quando ela tenta fazer, quando eles fazem lá, né, todo o ritual para ela receber a Angelus escolhe quem ela quer. Ela não enxerga a Polônia como uma hospedeira boa para ela. Então ela acaba escolhendo a mulher que tá lá quase morrendo, que é a mãe da Polônia. Ah, vale a pena mencionar essa história, que é uma história impressionante da família do tio Franchetti, né? Essa esposa dele. Ela tava na cadeira de rodas, é catatônica por causa do trauma que ela sofreu. Ela tinha assistido o Franchetti matar o amante dela com o maçarico. Caramba, que família, hein? Ah, mafiosa, né? Tá. E a menina, a Apolônia, tinha visto pelo buraco da fechadura acontecer isso. Muito, muito bacana. Você acha que a história é de super-herói, bonitinho? Não, filho, tem cara sendo queimado vivo com o maçarico, né? Quando a Angelus incorpora nessa mulher, claro que ela vai querer dizer algumas coisas a respeito da revolta dela para o Franchetti. Agora que ela pode andar novamente, pode falar novamente, né? E a primeira coisa que ela faz é trazer de volta o amante dela como um ajudante super, sobrenatural, super poderoso para ela. É, né? Já que tem o poder ilimitado, vamos aproveitar, né? Pois é, meu. A gente não falou esse detalhe da Angelus, desde a primeira edição até agora. Ela sempre é apresentada como um fanservice total, né? Ela é uma mulherona com biquíni minúsculo e com aquele monte de coisas penduradas de fitas e véus e sempre cercada de um monte de anjinhas deliciosas, né? Ela não se relaciona, digamos assim, sexualmente com, sei lá, seres do sexo masculino, né? É só com seres do sexo feminino. E aí ela tem um secto, né? Dependendo da edição, você vê, tem uma edição que mostra ela como se fossem parentes, irmãs, não sei. Depois é como se fosse um harém. E logo no primeiro arco, ela tem um amante que ela fabricou ao longo de anos e anos de aprimoramento da anatomia e tudo mais. E aí o Jack vai e toma ela como refém, a mulher. Não, e engraçado que quando ela se torna a Angelus, tem ali um momento ali dela. Ela, diferente do Darkness, a hospedeira, ela vem todas as lembranças de todas as hospedeiras. Então ela, a hospedeira mesmo, ela sabe quem ela é, só que ela se lembra de tudo de vidas passadas, né? De todas as outras hospedeiras. Então, no momento que ela se torna Angelus, ela adquire ali na hora um ódio mortal pelo Darkness. Ela não tem aquela coisa assim, ah, o que que está acontecendo comigo? Não, ela já sabe de tudo. E, engraçado, quando ela se torna a Angelus, né? Depois que passa aquele momento ali de ódio pelo Darkness, que ela vê a filha e tal, aí ela vai, abraça a filha, só que não ficou muito claro pra mim. Eu acredito que seja a energia, o fogo dela, alguma coisa que acaba queimando a garota, acaba deixando a garota catatônica, que era como ela tava antes, né? É, o Sonatini manda uma pilha errada ali, eu não sei se ele tá falando a verdade ou se foi invenção. Ele diz que o Stacara infectou a filha dele com o aspecto da escuridão. Eu achei que não tinha nada a ver, porque realmente ela simplesmente não podia ser tocada pela mãe com aquele poder todo sem ser afetada de alguma maneira, né? Provavelmente porque pela mulher ter acabado de adquirir aquele poder todo, talvez ela não soubesse ainda lidar muito com aquilo. E ao abraçar a filha, ela acabou queimando a garota. Foi lógico que o Sonatini escroto foi lá e jogou a culpa dele, no Jack, é. Jogou a culpa no Jack, né? Lógico. E aí o Jack aproveita, né, pra usar um clone, né, um boneco. Não fale em clone, por favor. Clone não é uma coisa muito... clone sempre traz mais lembrança. Ele faz um construto pra enganar a Angelus, né? Mas você vê que, assim, que pra criar um ser igual a ele, tu vê que ele conseguiu. Lógico, porque ele se conhece, ele sabe, ele conhece o corpo dele, ele conhece tudo. Agora, pra criar a porra de uma mulher, ele não consegue. Aí, cria uma mulher com duas cabeças, criar uma mulher lá toda troncha, porra, muito escroto. Mas é uma solução bem interessante, porque ele adia esse confronto. A Angelus pensa que matou o Darkness e que saiu vitoriosa, vai embora e fica livre pra, por algum tempo, não ser atacado pela Angelus, né? É, mas aí logo em seguida o Darkness não tem muito descanso, né? Porque no arco seguinte, né, que são quatro revistas, surge uma nova antagonista pra ele, né, que é a Madalena. A história da Madalena é até bacana. Uma mulher que é descendente, né, vem da linhagem de Jesus e Madalena. Imagina isso. E assim, não dá nem pra dizer que eles copiaram isso do Dan Brown, porque a criação da Madalena é anterior ao livro, né? É anterior ao Dan Brown. Então foi uma criação mesmo ali do Silvestri, sei lá quem que criou a Madalena. E isso existia antes, esse papo, né? Não foi o Dan Brown que do nada criou. Já existiam pessoas que teorizavam, né? sabe lá. É, mas ficou muito. Isso aí ficou muito em evidência com o Código da Vinci, é, né? Com certeza. E legal é que na cronologia da Image, a Madalena foi quem matou Hitler. E ela é uma espécie de soldada do Vaticano para lutar contra as forças da escuridão. Aí isso coloca ela em rota de colisão com o hospedeiro da escuridão atual, que é o Jack Estacado. É, e é aquela questão meio de ser um. Na verdade, não ser uma personagem, né? Um título que é passado conforme o tempo, né? Conforme cada geração tem uma Madalena, né? Que vai lutar contra. Contra as forças do mal. Não, na verdade não é só contra as forças do mal. Ela é criada para proteger a Igreja Católica. Sim, sim. Seja de algo sobrenatural ou não. Ela é um soldado da Igreja Católica. Né? Inclusive, ela tem um treinamento assim, super foda, e portadora da Lança do Destino. Que, se eu não me engano, a Lança do Destino, se eu não me engano, é um dos artefatos, né, que eu falei, né, que vão surgindo em outros arco do terceiro volume, né? Ela é um soldado da Igreja Católica, então qualquer coisa que ameace a Igreja, ameaça um pouco maior, é ela que interfere, é ela que eles chamam. E lógico, né? A escuridão é, o Darkness é uma ameaça grandiosa demais para você, para mandar uma pessoa qualquer cuidar, né? Por isso que eles chamam ela. É engraçado que tem o confronto deles, né? Eles ficam mais ou menos pau a pau ali, um bate no outro, quebra a cara do outro, mas eu sempre senti com o Darkness muita dificuldade de definir qual o nível de poder dele, porque em certos momentos ele parece ser super forte, né? Você vê ele fazendo proezas físicas muito grandes, mas com a Madalena, que a princípio seria uma mulher normal, embora muito bem treinada, ele luta de meio de igual para igual. Tem os Darklings, que fazem uma diferença enorme, né? Quando ele convoca, mas no confronto com ela é pessoal, físico, e dá trabalho pro cara. E apanha pra caramba. É verdade. Agora, eu não sei se ela é uma humana normal. Porque por ser descendente de Jesus, né? Isso não é. Não, né, pelo menos na história do Darkness não fica tão claro. Ela tem histórias só dela, né? Então, não sei se eles abordaram isso, né? Mas eu acho que ela não é uma humana normal. Talvez ela tenha, talvez, uma força sobre-humana. Por causa do treinamento, ela acaba sendo assim mais ágil. Tem algo aí sobre-humano nela. E é também, sabe, ser sacana, porque tem momento na briga que ela cai no meio dos brinquedos lá, e ela pega um boneco de pelúcia e fica, mas nossa senhora, quem criou uma abominação dessa? Vocês mostram isso pras crianças? E por trás do boneco tem uma arma, ela dá um teco no destacado. Mas aí é uma luta assim, bem equiparada, mas claro que o Darkness, poxa, vou comparar nível de poder, é só ele convocar as forças da escuridão e ele vence. Ela acaba ficando, escapando do confronto com ele e fica num impasse que depois eles vão numa nova luta, né? Se enfrentar e definir. Mas nessa edição que eles se enfrentam, uma equipe da SWAT invade o lugar e aí o Estacado manda o Darklink pra cima deles. Quer dizer, é aquela coisa que a gente tava falando de ser difícil se identificar com um personagem que não tem um código tão claro, né? Ele mata os policiais que estão fazendo o serviço dele. Não eram mafiosos, bandidos atrás do cara. Ele realmente não faz a menor questão de se identificar, se encaixar no perfil de um herói, ou mesmo um anti-herói. Ele é aquilo ali mesmo. Aí voltamos àquele trabalho de fanservice, né, pra agradar os fãs com Mulher Pelada, né, que aparecem umas ninjas do Vaticano lá, umas... três ajudantes da Madalena, parecem que saíram de um filme do Zack Snyder ou do Robert Rodriguez, né? Capuz e com um cajado, e aí elas fazem um ritual lá pra ela ficar mais poderosa, só de calcinha, numa pia batismal na igreja. É, não, a própria Image nessa época também era muito fanservice, era muita mulher gostosona com pouca roupa, cara violento. Pega, né? Aquela personagem, a Caitlin Fairchild do Gen 13. Toda briga que acontecia, ela acabava com pouca roupa. Uma mulher de 2 metros de altura, porra, se mete numa briga, quando vê, tá só de calcinha e blusa. É, porra, total. E a blusa quase nada. É, a blusa quase nada. Tapa só o bico do peito. Elas, as três ajudantes, enfrentam o Darkness com uma luz lá uma luz mágica da justiça, da sabedoria, a luz da Madalena que expulsa todos os pecados. É da lança, não é? Não, essa é posterior. A lança ele quebrou no primeiro confronto. Ah, sim, verdade. Mas verdade. Depois desse ritual, quando o Darkness encontra elas, ele não esperava isso, que ela usa um poder novo que ela adquire com aquele ritual e usa uma luz que faz com que a vítima encare seus pecados. Ele usa um artifício que sempre que houver a luz, haverá sombra, né? Então sombra, tem uma, né, sombra atrás dela, projetada, principalmente pela luz dela, e por essa sombra as forças da escuridão agarram elas todas, e aí não tem luta, né? Com aquele monte de tentáculos e Darklings, elas podem ser fortes, podem ser rápidas, mas não adianta. E o final é muito chocante, né? Eu achei uma coisa de mau gosto crucificar as três na igreja. É muito esquisito isso. Por que de mau gosto? Crucificar a heroína da história, né? Porque ela estava defendendo bem. E ele... Aí, poxa, que coisa mais bizarra. Crucificar as três mulheres lá. Não ficou claro que elas tinham morrido, não sei. Se bem que depois, quando a Madalena volta, volta com outra representante. O título é passado adiante. É a Patience. Mas achei muito bizarro isso. Já é estranho de criar uma personagem diante de uma HQ que remete à Madalena, da história de Jesus, e ainda acabar com as três crucificadas. Mas é porque, assim, a Patience, quando ela entra no universo da Top Call, que é mostrado, assim, que aí que eles trabalham melhor a Madalena. Porque antes, as outras, elas eram praticamente pau-mandado da igreja. A Patience, não. Ela é uma questionadora. No entanto, ela trabalha pra igreja, ela tem as convicções religiosas dela e tudo, só que ela não é tão cega quanto as outras. No entanto, tem crossovers que ela participa com o Darkness e tal, que ela luta ao lado dele. Inclusive, o Firstborn, ela é uma das peças-chave também. Firstborn é uma saga que teve, que é onde a Sarah tem a filha, a Hope, né, que é a filha dela com o Jack, que na verdade era o Jack que a escuridão que foi lá e baixou no Jack, e o Jack foi lá, pegou a Sarah e era o Jack, mas não era o Jack. Então, assim, e era o Jack, mas ele não morreu. Ih, agora ficou complicado. Eu não entendi o que ele falou. Ele engravidou a Sarah, mas ele não morreu, porque não era ele. Eu vou esclarecer pro ouvinte, tá? Era o pau do Jack, mas não era a essência do Jack, entendeu? Oh my God! Ah, melhorou muito agora. É quase isso. Eles não explicam bem isso. Mas, assim, dá pra você ter uma noção mais ou menos, entendeu? É o Jack que pega a Sarah, mas ele tá lá. É como se uma entidade tivesse baixado nele, né? Tipo, quem conhece aí Umbanda, Candomblé e tal, sabe que a pessoa que tá lá com a entidade, a pessoa fica aí meio que inerte, né? Ela não fica ali presente, o que fica é a entidade. Então, o Jack foi basicamente isso. Mas é, né? Aí, voltando, né? A Patience, a história dela é melhor trabalhada do que as outras, porque isso aí foi só uma forma de introduzir a personagem Madalena. Inclusive, a Patience e tal, ela é a Madalena. Assim, ela é a Madalena, mas eles não ficam com essa coisa de botar o nome dela como Madalena. Eles se referem a ela pelo nome, no nome normal dela, que é um diferencial, né, da Top Call, da Image, não sei. Você tem a... Por exemplo, a Witchblade é a luva. A Sarah é a personagem, né? O Jack é o personagem. E Darkness é a entidade. Então, quando você vai se referir ao personagem ali em si, eu, pelo menos, eu não me refiro a Sarah como Witchblade. Ah, o Witchblade fez isso. Não, ela não fez. A luva não fez nada. Quem fez foi a Sarah. Personagens da Top Call. Da Image, não digo, né? Porque tem, assim, o Cyberforce, por exemplo. Eles falam os nomes, né? R.P. Claw, Velocidade. Eles não usam o nome de batismo, né? Mas na Top Call é assim. Você não é o nome de heroína ou de super-herói, sei lá. É o nome de batismo que eles costumam usar. Até comentar que, na verdade, assim, depois desse arco, nós temos até algumas historinhas bem breves, né? Nós temos um arco que o Jack Staccato se envolve com uma sobrinha do Frank, né? Uma coisa bem simplesinha, né? Uma historinha rapidinha. Isso é super bizarro, porque aparece uma velha que é a avó do Jack. Ela quer o poder do Jack uma vez a cada sei lá quanto tempo. Ela tem a chance de um alinhamento de estrelas, de planetas, que ela pode tentar entregar a escuridão pra ela. Me pareceu que era um mote pra colocar ali um arco inimigo, apresentar ali, mas encerrar o confronto sem resolver nada, mas deixando o gancho pra outra vez quando surgisse alguma dificuldade de roteiro. Ih, rapaz, não temos um arco pra fazer agora. Vamos fazer o quê? Ah, lembra daquela avó? Vamos falar que agora é o alinhamento dos planetas. Aí traz ela de volta. E é uma história esquisitíssima, porque tem um monte de figuras sadomasoquistas que são ajudantes dela. Aquelas histórias bem... Deu muita impressão de ser filhinho, né? De... É, filhinho. Colocou bem, é mesmo. É, e depois até tem mais duas histórias que é ainda mais filhinha ainda, né? Que é a... Que volta a Jenny, né? Ela reaparece depois de um tempo que ela tá numa cidade comandada por um tal de Jedediah, né? Uma coisa também completamente meio fora, né? Nossa, isso é muito chato, esse arco. É, então a gente até vai pular, não vou falar muito dele, né? E vamos passar pra ela Scott Lobdell, né? Que entrou logo depois desse arco aí da volta da Jenny, né? E que ficou praticamente até quase o fim do primeiro volume no Darkness, né? É, o Scott Lobdell, ele teve a chance, que outros roteiristas não tiveram, né? De desenvolver uma história um pouco mais longa e colocar os conceitos que em um arco eram apresentados, em outros ele podia explorar um pouco mais. Dá pra ver uma certa unidade nessa trama sequencial aí, depois desse primeiro arco, né? É, porque na verdade os roteiristas, assim, começou com Garth Ennis, né? Aí o Garth Ennis saiu ali na época do Laços de Família, né? Que aí foi a Christina Zay e o David Wall, né? Que trabalhavam tanto em Witchblade quanto Darkness. Aí voltou o Garth Ennis, mas depois foi o... Aí eu não sei se é ele ou ela agora, que eu não... É o Malachi Coney. Agora eu não sei se é Malachi Coney. Aí não sei. E ele ficou até bastante tempo, né? Ele ficou desde ali as edições 13, 14, até essa edição última, que é a volta da Jenny, que é a 22, né? Então, mas como a gente falou aqui, teve essa parte do Volta da Angels, aí surgiu a Madalena, e depois teve essas duas histórias muito nada a ver, né? Muito, muito fora. E aí chega o Scott Lobdell, né? Que traz de volta uma personagem lá do comecinho, né? Que é aquele primeiro cara que a gente falou, né? Que aparece o Jack assassinando, né? Que não sabe, que o Frank não sabe se roubou ou não. O Jack fala, ah, ele tem cara. É, no estacionamento, isso, né? E aí traz a noiva dele, né? É revelado que o cara era policial infiltrado na máfia, né? E a noiva dele se envolve uma raça, né, de humanos, né, os Necrobi, pra justamente se vingar do Jack, né? É engraçado que ele colocou essa trama aí, mas não ficou preso o arco só nela, porque tinha outros aspectos acontecendo meio que em paralelo. Você tem a trama dessa mulher, que é uma policial noiva do cara que foi assassinado pelo Jack Stacado, que quer se vingar e que fica obcecada, passa a pesquisar, investigar e descobre sobre o poder do Darkness, sobre a natureza dele, e descobre que existe um povo, uma espécie, que é inimiga natural dos Darkness, que são os Necrobi, e ajuda um desses caras a escapar da cadeia para ajudar ela a matar o Jack, né? Mas também tem outra trama aí acontecendo, porque o Jack começa esse arco baleado, você nem sabia o que aconteceu, ele aparece nos braços do Darklings, na porta de uma médica, na casa de uma médica, e a médica se vê obrigada a ajudar o Jack, né? E depois você vê que tem uma trama rolando aí envolvendo a Angelus, a nova Angelus. Sim, sim, né? Que até envolve aquela questão do amante dela, né? Na época que ela era mulher do Frank, né? Que ele volta como assumindo o rosto do Frank Franchetti, né? Tem um gancho legal na edição aí, que o Stacado liga pro tio dele pra avisar que tinha sido baleado, que estão atrás dele, e aí quem atende lá é o Estacado. Uhum. E aí ele descobre que tem alguém no lugar dele. Sim, sim. Isso foi interessante, quem é? Aí você fica nessa suspense. E essa médica, poxa, é difícil, porque é difícil você se identificar com o Darkness mesmo. Os caras dão aqui e ali uma amostra de que o cara tá pensando, tá cogitando se de repente ele não tá errado. Aí vem alguma coisa do passado dele e mostra, o cara era um canalha da pior espécie. Essa médica... ele foi escroto demais com ela. Ele conheceu ela porque ele foi cobrar uma dívida dessa menina que quando era estudante devia pro Franchetti. Ele emprestava dinheiro, a juros absurdos, né? A menina falou, ó, não tem dinheiro pra pagar, como é que a gente faz? Aí, qual é o negócio que você me propõe aqui? Aí pegou a garota. E aí os Darklings que acessaram a memória do cara viram, ah, essa aí é a médica, vamos lá levar ele porque foi o baleado. E essa mulher, que, imagina, não gosta nem um pouco do cara, né? Não tem uma boa memória dele, tem que cuidar dele. Pior, tem que viajar com ele, porque aí vira uma espécie de road movie. Jack, a médica, a doutora Kim e o Wenders, puxa saco do Jack, num carro viajando pelas Vegas pra salvar o Frank Franchetti, porque tem um impostor lá no lugar do Jack. É, e ainda se surge mais um personagem na história, né, que é a irmã do Jack, né, a Caprice. Isso. É, ela é apresentada de uma maneira bem, bem sutil, bem misteriosa, parece uma mulher, e aí os Darklings percebem que estão seguindo, ela tá seguindo o estacado, vão lá atacar ela, e estão todos dizimados. E ninguém explica o que é. Depois ela aparece um pouquinho mais, bem mais tarde que você descobre que ela é a irmã gêmea do Jack. E por isso ela conseguiu herdar os poderes da escuridão, que a princípio seriam os privativos dos homens da família Darkness, mas da família Estacado, né? Mas isso. Como ela é irmã gêmea, escapou da regra, né? Ainda o Scott Lobdell continua no título, aí ele continua mostrando essa questão tanto dessa irmã do Jack, né, quanto a da detetive, né, que tá se aliando pra se vingar do Jack, né, com os Necrobi. É, tem mais um daqueles momentos pra impactar o público adolescente que eles gostavam de vez em quando de colocar, né? E de vez em quando, né? É, pois é, a Polônia, que era filha do Frank Franchetti, tinha ficado catatônica depois de ser tocada pela mãe dela, quando ela foi incorporada pelo poder de Angelus, lá no outro arco, né? O pai cuidando dela. E aí nessa edição ele tá falando que ama ela, queria que ela voltasse, dá um beijo na boca da garota. Pô, que isso? E outra coisa também, pra impressionar, pra impactar, mas essa aí pelo menos tá dentro da trama, né? O Sonatini arma esse plano todo, na verdade ele que era o impostor, acho que posso falar, né, não é pro spoiler, ele era o impostor o impostor que tava se passando por estacado, era ele, porque ele esperava que quando a Angelus, descobrindo que tinha matado só um construto e não um Darkness original, quando ela voltasse, ia atrás do Frank Franchetti e do Estacado, né? E ia usar o poder dela contra ele, o Estacado. O Sonatini, então, se disfarçou de Estacado e ficou no lugar dele, porque ele sabia que o poder da Angelus não ia afetar ele como humano. A Angelus ia pensar que estava atacando o Estacado, a personificação da escuridão. Então, o poder dela não ia queimar o cara. Ele ia poder usar a magia dele para roubar o poder da Angelus para si. Não deu certo, né? Claro. E aí o Sonatini morre, mas com um beijo passa a mente dele pro corpo do Wenders. Então o Wenders fica ainda mais importante na trama do Darkness, que agora você sabe que ele tá com a alma do Sonatini dentro. É, e depois disso, né, meio que saindo um pouco do universo topical, né, nós temos o crossover de Darkness e Batman, né, que acontece, que é uma coisa interessante, que a Nikita até tava conversando antes da gravação, que é um crossover diferente, porque não é um crossover que faz todo sentido e faz meio que parte da cronologia, né? Canônico pro Darkness, né? É diferente, né, da maioria dos crossovers entre editoras que a gente vê, que normalmente acontece no universo paralelo, ou então é um crossover que acontece por acontecer. Não gera consequência, né? Não gera consequências nenhuma. E esse do Darkness com Batman, ele é crucial pra reviravolta na história do Darkness, né? É quando o Jack começa a pensar por si próprio e começa a adquirir um pouco mais de maturidade. É, a gente não chegou a falar muito, né, sobre a Jenny, que é a amiga de infância do Jack, que morava com ele lá no orfanato. E assim, a Jenny, ela sempre foi super apaixonada pelo Jack. Só que o Jack, depois que foi ele, apesar de ter ela como amiga e proteger ela sempre e tal, ele sempre cagou e andou pra ela, né? Ele nunca viu a Jenny como mulher, ela mas como uma irmã. Pra ele, né? É, uma irmã, né? E aí acaba acaba que no final do primeiro arco, né, depois de ver tudo o que aconteceu com o Jack, ela meio que cai em si da pessoa que ele se tornou e ela vai embora. Ela chega a aparecer num outro arco, que tem uma cidade fantasma aí, que é um saco também. A gente já falou que a gente pulou essa parte, a gente não é nem que... Isso aí não faz diferença nenhuma. E ela volta nessa história do Darkness vs Batman, que ela tá se relacionando com o Bruce. Então, quando o Jack vê, né, ela se relacionando com outro cara, e não é um cara qualquer, né, ele vê esse, pô, um cara milionário, um cara, pô, bacana, não sei o quê, é quando ele começa a ter, assim, uma noção de que, porra, que ele gosta dela. Inclusive, até o Bruce meio dá um fala pra ele, né, ele não lembro se com todas as letras diz pra ele que ela gosta dele, mas ele meio que dá a entender isso, e o Jack fica é mesmo, não percebi. E assim, e é bacana, né, apesar de assim, de, lógico, né, todo crossover que eles forem colocar com personagem não tão conhecido, com um desses personagens fodões da DC ou Marvel, é claro e evidente que eles vão puxar a sardinha pro lado da DC e da Marvel. Como é que eles fariam pro Jack, com todo o poder que ele tem, não matar o Batman? Porque isso ele faria mole. Ainda mais o Batman, que só sai à noite. Né? Isso aí ele faria fácil. É mexer com a mente do Jack. E foi o que fizeram, que, assim, que eu achei até coerente, né? Ao invés de, vamos dizer assim, de jogar o Jack e o Batman atrás de um balcão e, de repente, o Batman sair vitorioso. Quem leu sabe do que eu tô falando. Quem escutou o Quadrincast anterior sabe o que eu tô falando. Eles fizeram o Batman conhecer... É um detetive. Bruce é um detetive. Então, ele foi conhecer o Jack Estacado. E pesquisar, saber quem era o Jack Estacado. E tal. E ele mexe com a mente do Jack, né? Ele fala coisas pro Jack que o Jack fica, tem aquele momento de dúvida. De dúvida do papel dele, do que ele faz da vida dele. Inclusive, né, na própria da vida da Jane, quando ele começa a perceber que ele gosta dela. E ali, e nessa história, né, porque assim, a história do Batman vs Darkness é o Franchetti indo pra Gotham City tentando ser mais um mafioso em Gotham City. E diz de maneira terrível, né? Eles fazem cada execução lá assustadora. Engraçado quando, como o Batman sempre interfere nas coisas que eles tentam, então ele manda o Jack, você vai procurar alguém que possa matar o Batman. Então é engraçado ele contratando, eu acho que tem um, é o Crocodilo, se eu não me engano, que sai de lá, tipo, puto, porque aí vai ver que tá contratando pra quê? Pra matar o Batman. Pô, como assim? E o Jack, ele vai procurar, quem que ele procura pra saber como mata o Batman? O Coringa. Então é até engraçado, porque ele chega lá, o Coringa tá preso, ele pergunta como que faz pra matar o Batman. O Coringa começa a contar uma piada que não tem nada a ver com as calças. Pô, aí ele fala assim, porra, a piada é que nem a sua pergunta, sabe? Não tem sentido, não tem sentido o que você tá me perguntando. É mais fácil você procurar no Google, né? Como porra, é que faz? Conta a piada, dois caras entrando no bar, um se torna, vira um tubarão e começa a comer todo mundo no bar, né? E fala, que você fez uma pergunta cretina, tô dando uma resposta na altura. Pois é, né? Fica claro aí, e também na outra cena em que o Franchetti tava numa estrada e o grupo dele atacado por uma gangue, que depois a gente vê que é duas caras, só que dois caras jogam a moeda, deu a face limpa, então dois caras liberou o cara pra ir embora. Mas fica claro que a Gotham City não é uma cidade como as outras, que eles já conhecem, que estão acostumados a chegar com o pé na porta, trabalhar a cara e dominar todo mundo. Eles ficam o tempo todo com essa estranheza, né? Peraí, esse pessoal não segue as regras. Aqui os mafiosos não se dão bem porque o crime aqui não é de criminosos organizados e bandidos comuns. Quem manda aqui são os loucos, os psicopatas. Eu não entendo como é que é essa lógica. Eles se sentem assim, que não conseguem entender o sentido da cidade. É, Gotham é um bicho diferente mesmo, não é uma cidade única, né, nos quadrinhos. Eu achei inteligente a maneira como fizeram para o Darkness não matar o Batman. Você vê que criticado agora há pouco, o Darkness matou os caras da SWAT, não teve poder odor em relação a isso, mas quando o Franchetti manda ele matar um herói, ele titubeia, você vê que ele rende o Batman, tinha chance de se matar, mas ficou naquela de, peguei você, agora você não tem mais chance. E o Batman manda questionamento, umas ideias, usa o mind game dele, e aí o cara fica bolado, quer dizer, derrota ele só no papo. Não simplesmente assim, depois tem outro confronto, mas ele vai trabalhando essa ideia pro Stakara pensar, por que ele tá fazendo isso? Só porque o teu tio mandou? E o teu tio quer o quê? Dominar outra cidade? Matar mais gente, ganhar mais dinheiro? Pra quê? O que interessa pra você isso? O que você tá ganhando com isso? E aí ele começa a pensar, poxa, eu tô sendo manipulado, eu tô sendo usado. Até que ponto isso aí é um amor de pai, do homem que me criou, ou se eu tô sendo apenas um empregado? É, e aí vem a grande mudança na vida do Jack, né, que é o domínio das próprias histórias, né, que é o Jack entregando, né, a família, né, dele, né. Isso, ele leva provas pra polícia, todos os esquemas dos franchetes, de tudo de ilícito que eles fazem. Tanto o jogo mental do Batman, quanto a tentativa de ter a Jane de volta fazem com que ele tome essa atitude. E é legal que isso foi usado, assim, numa história, num crossover com personagem de uma outra editora. É, poderia ter sido usado dentro da história dele, até sim, mas não tinha um personagem que pudesse fazer esse jogo mental com ele. Eles iam ter que criar um personagem assim e tal. Não, aí pegaram, juntaram duas editoras, um personagem muito conhecido como Batman e tal, e que já tinha essa característica, um personagem que poderia fazer isso. Fazer com que o Batman fizesse esse jogo mental com Jack, não foi nada diferente do que é o Batman, né? Do que é o Bruce Wayne. Ele faz isso, ele é assim. Até certo ponto, né? Porque talvez precisasse um pouco mais de desenvolvimento nessa trama, desse aspecto da evolução do Jack. Ele pareceu, como era um arco fechado, mais curto, ele pareceu mudar de ideia muito rápido. A gente entende a intenção por trás disso dos autores, né? De fazer essa evolução, mas... Não, mas é porque a gente não chegou a comentar, mas quando tem esse arco da detetive, da Carla Denton, e tentando se vingar do Jack e tal, o Jack tem um momento que ele fala com o Frank sobre o passado dele. Quando a Capris aparece, né? Ele tem um momento que ele pede explicações ao Frank, uhum, sobre o passado deles, e o Frank diz pra ele que ele sabia que ele tinha uma irmã. Então, ali já ficou meio abalado. Ali a situação, porque o Jack, ele se vê diante de uma pessoa que ele confiava, escondendo uma coisa tão importante, né? Uma irmã. E fora outras coisas, né? Então, ele acaba descobrindo, né, que o Frank escondia coisas sobre o passado dele, e a relação deles dois fica abalada. Talvez isso não tenha sido tão desenvolvido, tão bem desenvolvido nas histórias do Darkness. E acabou indo pro crossover com o Batman. A relação dos dois já estava um pouco abalada, mas, né, ele continua ali como assassino e tal, como braço direito do Frank. Só que aí toda a conversa ali do Batman, todo o jogo que o Batman fez com ele, é que já tava rachado antes, acabou quebrando, né? Que foi, uhum, a confiança do Jack no Frank. É, você falou dessa conversa, achei realmente que era bem significativa na cronologia do personagem, porque o Frank primeiro tenta se desvencilhar, tenta dizer que não, muda de assunto, mas aí o Jack já tava decidido a questionar o passado dele, não aceita, e aí o Frank assume que sabia. No fundo, ele tinha medo que, sabendo que tinha uma irmãzinha, que lá no orfanato tinha uma irmãzinha indefesa, uma mulher que eles não queriam trazer para esse universo perigoso, violento dos homens, talvez ele não tivesse tanta fidelidade, tanta lealdade ao pai adotivo dele, né, o tio Franchetti, como tinha. E de fato o Jack era um pau mandado, né? Ele podia ser, sim, rico, podia ter Ferrari e comer tudo que era modelo, mas bastava o Frank apontar o dedo e o sujeito ia lá e matava o sujeito sem nem saber por quê. Vocês estavam falando dessa coisa do crossover, e uma dificuldade que eu percebi em relação aos outros crossovers, e aqui também tem esse fator, é como é que você coloca um personagem como o Darkness, é um assassino tão terrível e que provoca mortes tão violentas, contra um herói mais tradicional de uma outra editora, sem que um mate o outro, né? E até eu queria comentar que foi por isso que eu nunca quis fazer um crossover com o Justiceiro nas fanfictions. Eu acho que cheguei a falar, explicar isso pra você na época, Nikita, que o negócio é com o Justiceiro e o Darkness, algum dos dois ia ter que morrer. Provavelmente ia ser o Justiceiro, porque o Darkness tinha com aqueles poderes todos, né? E ia conseguir sobrepujar. Nos crossovers que a gente tem com os Darkness, o que a gente vê geralmente é o Darkness chega numa cidade, cria uma confusão lá, cria uma situação, mas chega um momento em que os dois têm que chegar a um entendimento em prol de um perigo maior. Essa é uma possibilidade. E a outra é, no final das contas, o herói fala, nunca mais volte pra minha cidade. Igual um xerife de cidade do Velho Oeste, né? E aí o Darkness vai embora e acaba aí mesmo. Sem levar em conta que numa situação normal, esses heróis perseguiriam um malfeitor do nível que o Darkness é, e não deixaria ele impune, né? Mas só é que isso é só que isso aí criaria um impasse que possibilitaria o crossover acontecer. Você vê isso nos crossovers, esse do Batman, né? Do Super-Homem também, e acho que outros também me deram essa impressão. Não dá pra você levar a ferro e fogo as características dos personagens, porque eles são muito antagônicos, já que os heróis tradicionais não poderiam deixar passar um criminoso como é o Jack. É, e até falando de crossover, né, a gente ainda tá perto já do fim desse primeiro volume, a gente tem um mini crossover também, né, que é o encontro dele com o Rip Claw da Cyberforce, né, que é quando ele reencontra a Jenny, né, que tinha, como a gente falou, tinha aparecido no começo, tinha sumido, tinha voltado naquela história sem muita importância, e agora ela volta a fazer parte da vida dele, né. É, agora, só antes disso tem a resolução daquele arco da Carla Denton, a detetive, é, que tá? É o que tu tava falando, né, que junto com a questão do Darkness entregar a família, também se resolveu esse arco da Carla Denton. O Darkness e a Witchblade são capturados por esse cara, o Necrob, né? É, porque e a Witchblade, ela entra na história porque como o Jack foi, ele entregou a família, ele é colocado no programa de testemunhas. Então, a Sarah, ela é colocada, ela é designada pra levar ele, ficar tipo como guarda-costas dele, né? Até ele poder depor contra o Frank e tal. Então, como tem essa Carla Denton, essa detetive, ela acaba pegando a Sarah junto, né? Com o Jack, né? Na vingança lá dela junto com os Necrob. É, e esse arco é o mais fanservice de todos, né? Porque você tem o Jack estacado, capturado, amarrado em correntes, e aí o Necrob, em vez de ir lá e matar o cara simplesmente, ele queria torturar o cara, queria a Witchblade dominasse o poder dele, submetesse o portador da escuridão. Então você tem várias capas com a Witchblade, que já é a mulher de biquíni na prática, né? Com arco chicote na mão, atacando o Darkness seminu com um monte de Darklings em volta. A própria mulher, a própria Carla Denton tem cenas que ela aparece lá como um negócio de couro como roupa na cara. Ah, é? Porque os peitos pulando, mas o negócio de couro tampando o bico do peito. É porque o Necrob era uma espécie que se alimentava da libido humana, né? Isso, então isso. Essa energia sexual, então eles tinham que transar pra ficarem mais fortes. Isso. Aí ela fica submetendo a Denton, submete os prazeres do Necrob para que ele concorde em trabalhar para ela para eliminar o estacado. É, mas tem uma situação, um impasse ali que acaba sendo resolvido de uma maneira estranha, porque o Darkness estava totalmente submetido, indefeso, e a Witchblade sendo forçada a agredir ele para conseguir salvar as almas que o Necrob tinha roubado de uns seres humanos. E à medida que ela foi atacando mais o estacado, ele foi ficando mais forte. Aí deram uma explicação do que era, porque as energias da escuridão e da Witchblade não eram tão separadas assim, não tão antagônicas, e sim três aspectos, dois aspectos dos três, né, que tinha Angelus também, de uma coisa só. Então, à medida que a Witchblade estava enfraquecendo o estacado, aparentemente estava ficando mais forte, na verdade ela estava alimentando essa energia que o estacado podia usar a favor dele. Eu não sei se ficou claro, porque eu também lendo não entendi muito bem isso. Não é, mas é porque é o que eu falei lá no início, né? A Witchblade, ela é como se ela tivesse mesmo ela fosse ali um meio termo entre a Angelus e a escuridão. Então eu acho que essa explicação que eles deram deve ser mais uma explicação, né, para tentar fazer a gente entender o papel dela nessa tríade. Provavelmente ela tem aspectos das duas. No entanto, naquele arco que eu falei do Firstborn, que tem o nascimento da filha da Sally e do Jack, a menina, a Hope, ela desde bebê ela consegue fazer mal a Angelus, porque ela tem poder, ela tem os poderes ali, tipo assim, a ideia da escuridão era fazer uma criança que tivesse as duas entidades, Witchblade e Darkness, contra a Angelus, né? Juntado as duas. A ideia da escuridão era essa. Então ela tem uma criança ali que tinha as duas coisas nela. Né? E realmente, a Witchblade ela é o meio termo entre as duas entidades. Provavelmente ela tem características das duas entidades. Que eu não me aprofundei muito, né? Porque eles só vão explicar bem isso pro terceiro volume, eu não li muita coisa. A gente já tá chegando no finalzinho, né? E tem a famosa a edição 40, né? A edição que fecha o primeiro volume, que é completo game changer, né? Porque o que acontece, né? Nesse crossover com o Ripcall, que eu falei, o Jack descobre a origem dele, né? Inclusive da Capris, né? Da irmã gêmea dele. Ele reencontra a Jenny, né? Que tá noiva do Ripcall, né? E aí eles enfrentam uma legião de querubins hostis, né? Aquelas coisas bem image, né? Um bando de anjinho com lanças e... Não, esse crossover, esse encontro, na verdade, entre o Jack e o Ripclaw, teria sido bacana se não tivesse esse negócio dos anjos, dos querubins hostis. Isso aí teve nada a ver. Porque a resolução também é ridícula. Em duas páginas, acaba tudo. O principal desse arco é o mergulho do Jack no passado dele. Isso foi interessante, pois é, né? O Ripclaw atuando como uma espécie de xamã. Ele demonstra que tem muita sabedoria como um avatar da natureza, né? Ele é indígena, né? Então isso é importante, importante nessa história. E ele ensina bastante sobre a natureza do próprio Jack para que ele possa despertar o real potencial dele para enfrentar esse perigo maior que seria essa legião. Não, e é interessante que, né, a gente, uma edição anterior, duas edições anteriores, a gente conhece a história da Capris e tal. E nessa edição ela aparece também. Só que quando o Jack vai enfrentar lá o tal dos querubins, dos X e tal, a Capris acaba se fundindo a ele. É como se ela fosse parte dele. Então ela se funde a ele, ela retorna pro corpo dele. É como se ela não tivesse que ter existido nunca. É meio que estranho, assim, a mãe ter tido gêmeos, né, a ter nascido uma menina mulher, né, no caso da escuridão não é portadora, né, da entidade e tal, e ela meio que some ali junto com ele, se funde a ele, volta, sei lá, pro corpo dele, não sei muito bem, né, mas o que eu entendi é que talvez, eu acho que ela não tinha um propósito, né, ela meio que sentia que não tinha um propósito, o propósito dela talvez fosse esse, fosse se voltar a origem dela, voltar a ele, aí acaba acontecendo isso, ela se funde, ele se abraça e ela some, ela volta pra dentro dele. Acho que valeu esse arco pela cena dos Darklings no berçário. O bebê estacado ali, né, junto com os bebezinhos, e os Darklings em volta fazendo bagunça, né? Quer dizer, a escuridão estava desde então à espera, aguardando seu hospedeiro crescer, se desenvolver, para poder finalmente se manifestar. Isso tudo culmina, né, na edição 40, né? Que, onde já começa meio com um tapa na cara, né? Que já descobre que o Frank sequestrou a Jane, né, e que manda uma fita de vídeo pro Jack simplesmente mostrando que ele executou a Jenny, né, com um tiro na cara. O que foi forte, né, porque a princípio a gente imagina, ele mandou uma fita pra chantagear o cara, quer dizer, ó, você tá escondido aí no programa de proteção da testemunha, mas então tem que vir pra cá, vem falar comigo porque a Jenny tá comigo, tá no meu poder, mas não tem papo, ele mata ela na hora pra ele ver pelo vídeo. É meio que um momento, assim, talvez, lógico, não comparando a importância do evento em si, mas a importância na vida dos personagens é meio que uma Gwen Stacy morrendo, né, pro Blue Jay. É verdade. Tem a verdade. Ver, sim. Só que é diferente do Homem-Aranha, né? O Jack, ele toma uma decisão bem drástica. E ele acaba de descobrir que a garota que ele conhece há anos e que ele tinha como irmã, na verdade, ele era apaixonado por ela. Ele se descobre apaixonado por ela. Só que por conta de toda essa merda que aconteceu, dele ter que estar fugido e tal, não, acaba perdendo o contato com ela. E quando tem o contato novamente, é através de uma fita vendo a mulher que ele ama morrer. Então é assim, ele passa dias ali deitado no chão, sem saber o que fazer da vida, até que ele tem a brilhante ideia, né? Vou chamar o Frank e toda a galera e chama para um depósito e ali, né, tem um determinado momento, tem uma lavação de roupa suja, você deixou de fazer e tal, e só que o depósito tá cheio de gasolina. Aí ele se, vou matar todo mundo, inclusive a mim. Não tenho mais por que viver, a mulher que eu amo morreu, não tem por que eu ficar nesse mundo. Ele ataca fogo, explode a porra toda, ele e a galera toda morre. É importante lembrar que quem escreve a história é o Paul Jenkins, né? E a arte do Dale Kwan, assim que se fala? Dale Kwan. Eu gostei muito do trabalho deles. Eu conhecia o estilo dos dois por causa do Hulk que eles fizeram e também do Pitch, que eles criaram na Image, né? Uhum. Mas eles, no Darkness, tentaram dar uma abordagem mais realista e mais humana, mais emocional pro Estacado, né? E você realmente, não sei se foi coincidência ou não, mas nesse momento, justamente quando ele tem essa virada, é a hora que ele mais precisa trabalhar a emoção. E você sente que ele tá desesperado, que ele tá perdido e que ele tá disposto a morrer pela culpa de saber que a única coisa boa na vida dele, uma coisa decente, a única coisa pura, era a Jenny. E ele perdeu ela por causa dos pecados dele, por ter sido assassino da máfia, por ter traído o chefe dele, e aí ele volta pra acabar com tudo mesmo. Eu acho até que a gente pode fazer, como eu falei, comparar a morte da Gwen Stacy com a morte da Jenny, né, porque o que acontece, no caso, os dois vão atrás de vingança, né, o Homem-Aranha vai se vingar do Duende Verde, e o Jack vai se vingar do Frank, né. Eu tinha me perguntado, mas por que ele não usou os Darklings para matar os mafiosos quando teve esse confronto com eles, definitivo no depósito? Mas aí, falando com vocês, assim, me ocorre que o negócio é até bem claro. Ele não queria apenas se vingar dos mafiosos e do tio dele. Ele queria se vingar de si mesmo. Na verdade, o que eu ia falar é que qual que talvez seja a grande diferença? O Peter Parker tinha uma Mary Jane, né, pra conversar, tinha a tia May pra apoiar ele, né? Então, ele tinha outras pessoas ao redor, sim, que, tipo, Gwen Stacy morreu, mas a vida continua, né? E o Jack não. O Jack, a única coisa, como a Nikita falou, a única coisa boa da vida dele era a Jenny, né? E acabou. Uhum. O que ele vai fazer agora? Ele acabou de descobrir que a mulher da vida dele, ela morre. Uhum. E não só morre, né? O pai, entre aspas, né? Quem não, mata, sim, né? Sim, né? Quer dizer, é mais chocante ainda, né? E o volume 1 acaba nessa meio que fim, né? Parece que acabou a história do Darkness, né? Parece que decidiram terminar, mas alguns anos depois, né, eles voltam com o volume 2. Acho que ficou um ano sem ter publicação nenhuma do personagem. Aí eu sei que a Top Cow, ela faz lá um evento, uma saga, que aí envolvia a volta do Jack no volume 2. Tem até umas histórias, mas eu não cheguei a ler, não. Assim, aí tem a volta do Jack, aí você vê que o segundo volume, ele já trabalha toda essa parte sombria do Jack. Você tem como poder, você herda, né, da sua família, um poder que, porra, te dá acesso à escuridão, a monstros, a coisas sobrenaturais. Antes, maior parte das vezes, isso era usado em tom de escárnio. Mas no segundo volume, na verdade, até essa última edição, escrita pelo Paul Jenks, do primeiro volume, né, o número 40, ela tem um tom mais sombrio, né, da morte da Jenny, todo o processo, né, do Jack e tal, de se vingar e matar todo mundo, inclusive ele mesmo. O primeiro arco do segundo volume, vou até explicar, né, para os ouvintes, né, porque assim, o segundo volume, ele tem 24 edições. Mas nesse podcast a gente só vai falar das seis primeiras edições, porque ela meio que fecha o primeiro volume inteiro. Porque o primeiro volume inteiro é o quê? É o Jack descobrindo os poderes, é o Jack descobrindo sobre a máfia, é o Jack na máfia e não sei o quê. E tem todo aquele processo dele descobrindo, dele perdendo a confiança no Frank, no tio e tal, não sei o quê. E o primeiro arco do segundo volume, ele meio que fecha o primeiro volume inteiro. Porque você tem a volta do Jack, a escuridão ressuscita ele, né? Chamada Ressurreição Sombria, alguma coisa assim, nome do arco. E então tem a escuridão que ressuscita ele. E ele vem, assim, ele vem atrás da família Franchetti inteira. Porque, assim, ele não tem mais como morrer. Ele tentou morrer, não conseguiu. Então, aliás, isso é uma coisa nova, né? A gente não sabia, nunca tinha mostrado em nenhum episódio anterior não, pois esse poder. Pois é, isso não tinha. No entanto, aquela edição que os Darklings vão procurar a médica, né? Se você, porra, partir do princípio que eles ressuscitaram o Jack, eles poderiam ter curado o Jack ali, não precisava da médica. É, né? Então, aí é onde entra a evolução da história. Você vê que a história, que a própria a Top Call, a Image, elas estão evoluindo na questão de roteiro. Né? Você tem um Paul Jenkins fazendo a última edição do primeiro volume, porra, ferrando de forma bacana pra caramba. E você tem, assim, porra, o segundo volume, ele já nesse início, ele trabalhando melhor os poderes da escuridão, trabalhando melhor a questão da máfia, dando um aspecto mais sombrio, mais, um aspecto diferente do que a gente via antes, né, nas histórias. É, e esse primeiro arco tem uma mudança de tom, que você colocou bem, e eu fiquei realmente bem satisfeito de ver como é desenvolvido o amadurecimento do Jack. Me pareceu que o primeiro arco era como uma adolescência e agora é o rapaz tornando adulto, com a morte da Jenny, com a própria morte e ressurreição do Jack e com o fim do tio Franchetti. Os vínculos com o passado acabaram, os vínculos diretos, né? Agora ele está livre para ser o que quiser. E o que, que ele vai ser? Ele não sabe ser nada a não ser mafioso. Então ele tenta voltar para a máfia, se reintegrar àquele universo. Só que é um traidor, né? Ele testemunhou contra o Frank. Então fica toda aquela questão de até que ponto podemos confiar nesse cara. Por outro lado, ele só entregou o Frank, não entregou o resto da galera. E aí aparece o vilão que, pra minha grande surpresa mesmo, foi o vilão mais terrível do Darkness até então. E é um cara comum. É um cara comum, não é nenhum super ser. É o Paul, é um mafioso baixinho e gordinho que veio pra assumir o vácuo de poder deixado pelo Frank, nem era o mafioso mais forte, mais poderoso deles, mas ele chega com muita determinação e coloca uma situação tal que coloca o estacado num impasse. Ele não tem como reagir, ele é muito mais poderoso, mas não pode fazer nada contra o Pauli. Logo na primeira edição, tem uma cena que é bem trágica, bem forte, com a explosão do orfanato onde o estacado foi criado. Ah, sim. O Pauli chama ele para conversar na frente do orfanato, dá um ultimato pra ele: olha, você tem que agora entender que mudou tudo, agora eu sou eu que mando e vai ser assim. Ah, não sei se eu vou seguir não. Ah, tá bom, então eu vou embora, tchau. Aí explode tudo na frente dele. E essa ação do Paul, ela tem repercute num one shot que é escrito pelo Paul Jenkins e desenhado pelo Jay Lee, que é o Darkness Prelude. Que é sensacional, porque vai fundo no aspecto de terror que o Darkness permite fazer. Não, total. Eu sou apaixonada pela arte do Jay Lee. E quando eu vi que teria uma revista, uma história do Darkness desenhada por ele, eu falei, porra, eu tenho que ler isso. E assim, eu não me decepciono em momento nenhum, porque aqui, na verdade, assim, essa história do Darkness Prelude, ela é basicamente, ela é tudo que eu queria ter visto desde o início do Darkness. Essa parte sombria com muito terror. Porque assim, ele faz um terror psicológico louco no cara que ele vai atrás, porque ele vai atrás do cara que é responsável por fornecer o material usado na explosão do orfanato. Né? Então ele vai atrás desse cara. Ele faz todo ali um terror psicológico no cara, mata o cara de uma forma terrível e tal, né? E ele acaba pegando informações com o cara sobre o Paul, sobre todo tudo que aconteceu, né? E assim, a história é muito boa. A ambientação, os desenhos do Jay Lee, porra, é muito foda. Isso é algo que eu recomendo legal, assim, pra quem quiser assim, ver mais ou menos como é o Darkness hoje. Galera que leu lá nos anos 90, pô, não gostou muito e tal. Mas quem quiser ver mais ou menos como ela é hoje, eu recomendaria ali a última edição do primeiro volume, e principalmente esse Darkness Prelude, que ele dá uma visão bacana pra caramba do que tá acontecendo, de como que o Darkness tá sendo retratado hoje em dia na Top Call. E a partir daí, essa mudança de tom é determinada de maneira pra ficar mesmo, né? O Jack passa a enxergar pessoas mortas. Ele olha a pessoa e vê o aspecto de como ela vai estar quando morrer. E ele já sabe que esse cara vai morrer daqui a umas horas, daqui a alguns dias, né? Ele já prevê isso. E é cada coisa perturbadora. Parece realmente uma HQ de terror. Tem um cara que ele olha e o cara tá com o queixo deslocado, e mais tarde tem esse cara assim, tá junto com ele, se envolve numa tiroteio, coisa assim, e o cara leva um tiro. Ele falou com o Paulo que o Jack tinha voltado. E desencadeou o atentado no orfanato. E o Jack, quando vai se vingar, é ele quem acerta a bala que desloca o queixo do cara. Isso, dá um tiro justamente no queixo do cara e desloca o queixo do cara, e o cara aparece da forma como ele apareceu antes pro Jack, né? Na visão. Tem na história, no crossover com o Hulk, também tem isso. Ele vê o Hulk, ele vê o Bruce Banner, sei lá. Eles estão no metrô, e de repente o Jack olha assim, todas as pessoas no metrô mortas. Mas eles não aparecem mortas caídas, né? Eles aparecem assim, esqueleto e tal. Aí eles usam, tem uns momentos que eles usam esse... Não chamaria de dom, né? Você vê isso aí, não deve ser bacana. Mas aí tem determinados momentos que eles usam que é legal pra caramba. Essa nova habilidade, né, do Jack. E o Paulo criou um impasse terrível pro Jack, né? Porque se o Stakar quisesse, ele poderia derrotar o Paulo, a família dele, o grupo dele, invadir a mansão, acabar com todo mundo com certa facilidade. Como que o Paulo vai resolver pra impedir que ele use esse poder? Ele acha uma irmã da Jenny, uma irmã que ele não, que a própria Jenny não conhecia, e ele ameaça: olha, tem um matador que tá com contrato pra matar essa mulher. Se você fizer qualquer coisa contra mim, esse cara não vai receber um telefonema periódico, ele vai saber que eu tô morto e vai acabar com essa mulher. Aí fica aquela situação: mas o que que o Jack tem a ver com isso? A mulher que ele nem sabe quem é, nem a própria Jenny sabia, mas é a irmã da Jenny. A irmã da única mulher que ele gostou de verdade, da única pessoa pura em toda a história do estacado. Ele resolve que vai submeter então ao Poli para preservar a vida da garota, enquanto, claro, tenta descobrir quem ela é, tentar proteger ela. Então eu achei genial essa maneira de imobilizar alguém que tem o poder de um semideus. E legal, assim, como ele não conhece a irmã da Jenny, ele não tem como encontrar, né? Só que depois, né, ele meio que repensa, né? Coisa que você não via ele no primeiro volume fazendo, né? Era mais vou sair pra porrada, é isso aí que é bacana. Mas não, ele consegue, junto com aquele, o Joey Açougueiro, né? Assim, consegue pensar numa forma de achar esse atirador. O que eles fazem? Eles vão lá e cortam as luzes da cidade. Então, assim, à noite, sem luz, perfeito pra ele. Ele manda os Darklings buscar, né, um atirador. Aí eles encontram, né? Aí já era. É legal que na história, conforme os Darklings vão passando, ele é tipo o Corvo, que o Corvo no filme, né? Tipo Brandon Lee, aquele outro Vincent Pérez, né? Que faz o coisa. Eles têm a visão do Corvo. O Corvo passa, eles conseguem ver. O Jack é a mesma coisa. Por onde os Darklings passam, ele consegue enxergar. E ele enxerga, assim, ele enxerga uma mulher se drogando, ele enxerga coisas assim na cidade, né, que ele nunca tinha se atentado antes, até que ele consegue ver o tal do atirador lá, sentado lá no telhado esperando o Paulo ligar. E por acaso até era um colega de escola do Jack, né? É. E chega ali e já era, né? E o cara morre feião, né? Ele morre com a arma enfiada pela boca, saindo atrás na cabeça. É, até deu a chance, ó. Se você largar a mão aí, eu te libero. O cara, pô, mas tem um contrato, tem que cumprir. Ah, é? Então vai ter que ser um jeito difícil. É. Ah, isso liberta o Jack pra finalmente ter a vingança dele. Você fica durante 5 edições, isso foi bem eficiente a construção dessa expectativa, né? Pra no final, na sexta, finalmente agora ele tá livre pra se vingar do Pauli. Vingado ao atentado ao orfanato que matou não sei quantas crianças e de ter mantido ele como refém, ameaçando a irmã da Jenny. Assim, ele detona, né? Porque ele entra lá na casa do Pauli, matando todo mundo, né? E liga pra polícia falando, ó, vai, queria reportar um crime. Ah, o que que tá acontecendo? Não, vai acontecer daqui a 10 minutos, né? Mas é aqui mesmo, pode mandar. E até a polícia descobriu, ah, vamos mandar na casa do Pauli Franchetti. Ah, deixa as coisas acontecer, a gente depois só vai limpar, né? Mas aí ele telefonou pra polícia, porque quando tem um caso envolvendo reféns, o que que a polícia faz primeiro? Corta a luz do lugar. Pois é. Sim. E aí é sinistra essa sequência. É, aí é o que eu venho falando desde o início, né? Você vê a evolução da história, porque, tipo, ele não simplesmente, ah, vou entrar de noite e tentar pegar o cara à noite e tal, que seria algo mais fácil de se pensar. Não, o cara, ele arma toda uma estratégia pra poder chegar lá dentro, né? Posso entrar de dia mesmo. É, a polícia vai cortar energia mesmo dentro da casa, só preciso estar dentro da casa. O resto, deixo com a escuridão. É, então, você vê toda essa evolução, né? Muita coisa, assim, graças ao Paul Jenks. Eu acho que o Paul Jenks, quando pegou as histórias do Darkness, ele fez o que deveria ter sido feito desde o início, né? Pelo menos pra mim, que mesmo desde o início eu gostei do personagem, eu gostei da história, mas eu sempre naquela expectativa de algo mais terror, de algo mais sério e tal, né? Você viu o potencial ali que tava sendo negligenciado em função da ação, da massa veíce de super seres se estapeando, né? Pois é. E essa sequência do Paul encurralado contra a janela, que é a única fonte de luz do quarto, segurando um isqueirinho na frente da cara, porque é só o que ele tem. O isqueiro crucifixo, né, ainda. É, e a sequência vai repetindo o quadro, e a cada quadro a escuridão vai ocupando mais espaço. Muito legal. É, o Dale Kwan, ele tirou onda nessa sequência, né, porque ele, você tem o mesmo local, né, o Paul chegando pra trás com o isqueiro aceso, e a escuridão chegando perto, aqueles bichos horríveis. Aqui você já vê a diferença dos Darklings, né? Porque não são só aqueles bichinhos fantasiados e zoeiros, né? Você vê os Darklings horrendos, você vê aqueles bichos horríveis, com bocas enormes e tal, chegando perto dele, e o cara desesperado, suando. Porra, dá até uma agonia, né? Você fica uma agonia com o cara e a chegada da polícia, né? É foda, né? É, quando eles olham o Paul sem a pele do rosto e pendurado, né? Enforcado, sem a pele do rosto. É pesado. É um bom uma maneira de fechar essa trama com o encontro dele com a irmã da Jenny, né? Ele sente que tem vontade de puxar um assunto com ela, de falar alguma coisa, mas dá as costas e vai embora. É melhor mesmo não envolver ela nessa trama, não manter contato, deixar ela na ignorância de não saber de que ela esteve tão próxima de uma família amaldiçoada, uma linhagem amaldiçoada como a dos Estacados. É verdade. Ainda mais que ela tinha um bebê, então ficaria mais pesado ainda, né? Envolver ela nessa história toda, né? Ela não era sozinha. Isso e até uma metáfora pro próprio personagem, né? Porque a partir daí é um novo recomeço, né? Quer dizer, esse primeiro arco fecha todo o passado dele, né? Todas as questões do primeiro volume, né? E a partir daí é um novo... É uma nova vida, né? Ou uma nova morte pra ele, né? Vai saber. É, mas é, realmente, ele deixa de ser um simples assassino da máfia, um pau-mandado do chefão da máfia, pra se tornar o Jack Estacado, né? Pra ser ele mesmo. Né? E mais pra frente que vai... Mais pra frente a gente bota aí em outro podcast, a gente... Uhum. Fala. É, vai buscar uma identidade própria pra ele, já que agora ele não tem mais o passado, ele rompeu os vínculos com o que ele foi antes, né? É. Uhum. É, mas isso vai ficar pra parte 2 de um futuro podcast, né? Afinal, já são quase 2 horas e meia de gravação. Coitado do editor. Um volume. É, e o Henrique queria gravar o volume 2 inteiro, né? Pois é. É, mas eu queria agradecer, né, afinal... Aliás, a Nikita, acho que quer agradecer, né, pra finalmente conseguir gravar certeza. Sobre Dark, né? Pô, com certeza. Agradecer muito vocês por terem feito esse sacrifício. É, a Luz não queria que a gente gravasse, né? É, a Luz... Pior que é, a gente já era pra ter gravado isso já na semana passada, né? Informações desencontradas, a gente não conseguiu. Mas, assim, realmente, assim, acho que desde que foi criado o Quadrincast que eu tenho essa vontade de falar do Darkness, mas é complicado, né? Quando você num grupo de 9, só você leu. Aí é complicado falar, né? Mas aí eu consegui aí, em troca de não mandar ter sol pros meus amigos, eu consegui fazer eles lerem o Darkness. 46 edições mais o crossover do Batman, né? 47 edições de Darkness. Olha que beleza. É, na verdade a gente tá gravando pra evitar que a Sarah nasça com cara de Dark. Né? Não, mas assim, fica não. Com vontade de gravar. Fica grávida passando vontade, ela não pode, essas coisas. Pois é. Não, eu só diria que o pessoal não deve ter preconceito. É, ou tá certo que o Darkness surgiu naquela onda dos anos 90, com aquele pacotão que a Image apresentou e que revolucionou a indústria pro bem e pro mal, né? Eles mudaram uma porção de coisas no aspecto editorial, de papel que se usa, o tipo de impressão que se usa, colorização por computador, uma porção de coisas que vieram incrementar o mercado. Por outro lado, também surgiram problemas que começaram naquela época de distribuição, em roteiros também. Mas o Darkness teve uma história, uma evolução, e esse finalzinho de primeiro volume, começo do segundo, é um exemplo legal do que se pode fazer com um personagem que está estabelecido, mas que você não impede que você pegue ele e reinvente dentro dos próprios conceitos que já estavam ali. O trabalho do Paul Jenkins e do Dale Keown, para mim, foi um exemplar nesse sentido. Então, eu acho que vale a pena o pessoal conhecer, pelo menos esse trechinho aí, que tá bem interessante. É, e para quem quiser, né, tem aí, a Panini lançou um tempo atrás encadernados da série clássica The Darkness, acho que são 3, se eu não me engano, que tem bastante dessa fase, né? Foram 2 encadernados da série clássica e 2 encadernados do volume 2. Isso, é verdade. Então dá pra pelo menos ter essa noção, né? Não vai ter todas as edições, né? Não vai ter as 40 edições desses 2 encadernados, mas tem esses comecinhos que a gente falou, né? Essas primeiras edições. E vale a pena mesmo, acho que também acompanhei dos anos 90, né, na época de Darkness e Witchblade aqui no Brasil, e era uma coisa bacana, uma coisa diferente pra ler, né, e como eu falei, o Jack Stacada é um personagem completamente diferente do que a gente tinha na época, né, então era uma coisa fascinante de poder acompanhar e ver que teve essa evolução do personagem, né, não ficou só naquela história de ser um matadorzinho de aluguel da máfia como era no começo. É verdade. E se você gostou de Darkness, se você curtia na época, se você achava também ruim, se tinha medo dos Arklings, né, não conseguia ler Darkness no escuro, você pode deixar um recado aí pra gente, né, deixar seu comentário, falar sobre a sua experiência em ler as histórias do Jack Estacado, né, você pode acessar o nosso site www.quadrinho.com.br e deixar o seu recadinho. Você pode mandar no nosso Twitter, Nikita, você lembra qual que é? Oi? Twitter. Nosso Twitter. @quadrinho. Isso. Eu tô aqui viajando, você me pergunta o quê? Tá desculpado. É, vamos dar um desconto. É o Darkness, né? Então... É, não é o Darkness, é a Sarah. É a Sarah, não, é. E pra quem quiser também, pode conversar com a gente no Facebook. Facebook, Henrique, você sabe qual que é o nosso? É, Facebook.com/Quadrincast, né? Isso, perfeito. Ou então mandar o famoso e-mail pra gente, né? Que a gente tá sempre lendo aí, que é quadrincast@quadrin.com.br. Bom, pessoal, agradeço aí quem ouviu a gente falar desse personagem fascinante aí, The Darkness. A Nikita agradece, não vai mandar ter só pra vocês. Sim, ouçam e comprem os quadrinhos pra poder sair mais aqui. Se vocês não comprarem, sabe, né? Ter sol. E olha só, ter sol de bruxa é 3 vezes pior, hein? Ai, que medo. E ter sol de bruxa grávida, quantas então, vezes? Não, pô, 3 vezes pior. De recomendação, ouça esse podcast com as luzes acesas, por favor. Ou não. Medo. É isso aí, pessoal. 2015, voltamos com tudo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, galera. Então, eu tô aqui de novo com a minha amiga Nikita. Alô, Nikita? Alô? Porra, toda hora eu tô apertando esse negócio aqui do mute. Peraí, fala de novo aí. Me chama aí de novo. Bom, e... Desculpa, é porque a Sarah tá mexendo pra caralho aqui. Aí, às vezes, ela dá um... Oi? Ela quer se manifestar? É, ela quer. Ela tá querendo participar do podcast.